Silvio Ribeiro. Silvio Ribeiro, que faz o Energia na Veia às 7 às 9 da manhã. Tá bom. Tá bom? Amanhã eu vou ouvir. Muito bem. Mas o Estádio 97, como dissemos há pouco... Com o Chavo 97. É o programa que fala de tudo um porco. Muito bem. Ai, vamos nós, ao Parmeira. Né? Vamos a nós, você quer dizer. Tudo bem, Domenico? Você quer dizer a nós aqui, eu, você, vovó, né? É isso. É. Que alegria, viu? É vocês, né? Ontem o Cristaldo foi no show do menino, viu? Ah, foi lá no Rudy? É, beijo pro Cristaldo bonzinho, viu? Falou que a hora que quiser ele vem aí. Bom, então quer dizer, ao invés de estar concentrado, ele tava na gandaia. Não, muito pelo contrário, ele tava se divertindo pra ficar mais animado. Ah, na gandaia, não. Lá acaba cedo. Então, mas de lado é ter emendado com alguma coisa. Enfim. Não. Tem casado, olha. Mas olha, vamos aí, o Parmeira, que é a dúvida do... Foi por falar em balada, Bento, você que gosta de curtir a noite de São Paulo, vocês viram aí que tem uma casa certa taneja aí que tá peneirando pra poder entrar, velho? Então, mano, eu vi isso aí, mas é que ali... Os caras tão deixando entrar gordinho, gente feia, gente desarrumada, vocês viram isso daí, velho? Onde? Tão falando que é mas o... Tem várias boates no mundo. É verdade? É. O cara gordinho não pode entrar? É, tanto é que deu processo que mas o cara fala, ó, você é gordo, não pode entrar? Não, inventam, assim, mas o cara olha pra você e fala, não entra. Mas isso... O Estúdio 54 não entrava ninguém também. Então, você falou. Isso aí os caras fazem... Quem cara acha que tem que entrar? Isso aí os caras fazem com os VIP. É que foi a matéria foi um pouco deturpada. Não, o cara os falou, VIP, o promotor falou, ele tem coca de mulher feia. Quem é? Então, é que tá, os VIP mesmo só dá pra quem é bonito. De mulher, o cara falou isso mesmo? Paga dobrado. Um promotor, ele conversou com uma das meninas ali que fizeram a denúncia aí, que inclusive foram fazer boletim de ocorrência. É absurdo, hein? Aí o cara falou, a gente tem uma cota aqui pra deixar, não deixar entrar... Menina que tem cara de novinha, que também não pode. Menina feia. Peraí, quem depois disso aí? Quem disse isso? Aí saiu em algum lugar mesmo? É verdade? É verdade, vocês fazem? Tem uma reportagem hoje, eu vi no jornal de manhã, cara. Passou no SPTV. Há uma acusação, e no caso a casa tá se defendendo e negando tudo, né? Aí precisa ver quem que tá falando a verdade, né? Ah, mas no céu é assim, gente. Ali, por exemplo. Não com relação a gente feia e gente bonita, mas pessoas más e pessoas boas. Vai funcionar com uma peneira também. Tá certo. Vamos só ter Parmeira, né? Ô, Domênico. Ah, é esse mundo, viu? Marcelo Oliveira, tem algumas dúvidas pro jogo aí. Por isso que eu não vou pra bala. Soletre de dúvidas. Dúvidas? Falei? Eu vou na overnight. Falei? Tá, se o Vasco joga. Pera só um minuto, nessa casa é o quê? É toca música o quê? Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo só tem as highline, hein, velho? Eu tô vendo. Porque... Só tem as highline, então. Tô vendo, porque o cara peneira, deixa as coisas... Então, e as os caras também. Também. O cara que é feinho também não entra. Eu só entro quando eu vou trampar também, senão eu tô ferrado, velho. E a menina declarando, ela falou que ela foi com um grupo, entrou dois do grupo só. O resto ficou fora, velho. Você toca em casa sertaneja? Ah, velho, depende, sim. Né? Não, hoje tem uns projetos aí também de dupla sertanejas aí. Que... Não, mas é verdade, eles estão colocando música eletrônica antes de abrir o show. Fiz um na semana passada. E essa peneira, essa seleção de mulheres e homens você realmente procede? Quando você... Eu não, eu tô achando isso engraçado, velho. Quando você entra, você vai nesse lugar aí que eu nem sei qual que ele falou, e tem realmente só cara bonita e só mulher bonita? Não, 90% é. Então a peneira é bem feita? É, bem feita. Não precisa nem me dar o endereço. A cota? Eu não vou passar nem na porta. Hein, Domênico? Ué? Se feio eu não entro, não vou passar nem na porta. É verdade. Mas olha, uma cara de música sertaneja, pode me... Não, eles não vão nem perder o tempo dele de me deixar não entrar. Eu não tô nem aí. Eu quero que se dane. E aí? Não, o Parmeira é o seguinte. O Parmeira, quanto relação ao jogo, quanto o Cruzeiro, o Bairros ainda não tá confirmado no ataque. Né? O Amaral deve ficar com a vaga do Gabriel, que machucou. Certo. E pode ser que entre o Cleiton Xavier também. O Marcelo Oliveira tá rondando, mas não confirmou, não cravou o time ainda, mas a tendência é Cleiton Xavier e o Barrios sejam e o Amaral sejam as novidades do time do Parmeira. Ah, peraí, então vai ter um a mais. Hã? Não, o Léo do Pereira sai. Sim, mas se jogar o Cleiton Siqueira, o Robinho, a Frouxa, Amaral, Dudu, Rafael, Marque e Luca Barros. Vai tirar alguém. Sai. É Amaral ou Creito Siqueira? É, isso aí. Ele vai pôr o Amaral. Ele deve pôr o Amaral e vamos mas que porque vamos. O Cleiton Xavier ainda tá... É, ainda não deu. E o Parmeira lá não se acerta mesmo, né, vó? Com a W Torre lá, né? E foi briga ainda? Ah, briga. Sobre ainda... Continua? Ela tá torcedor, Parmeira, né, seu... Quem? Sobre as cadeiras cativas lá, que tem o desconto. Enfim, fala, ela disse que o sócio Avante, como tem os descontos, isso vai longe. Atrapalha no vendamento do, das cadeiras cativas. Entendi. Mas, gente, ô Domênico, quando você vai fazer um contrato, tá certo? Ainda mais dessa magnitude, envolvendo altos valores, envolvendo um período gigantesco, assim como é o caso do Palmeiras com a W Torre e a Arena, os caras não leem, cara. Porque depois que tá assinado, pô, aí fica aquele negócio, aquele desgaste de discutir na justiça. Mas às vezes, mano, tem contrato, às vezes vocês fazem. É um contrato desse, Domênico. Mas é que não pode ter. Mas é que tá, Domênico. Poderia, não pode ter. Não, cara, poderia ter. Mas esse acho que tem. Mas então, quem que assinou isso aí? Eu entendo o que você tá falando e eu acho que. O Beloso, no estádio de futebol, saiu o negócio. É muito dinheiro, né? Não, mas não foi o Beloso que redigiu já. Não, mas foi na época do Beloso que foi assinado, não foi? O contrato da Arena com a W Torre? Não. Quem assinou foi o Tirone. Mas quem idealizou, quem fez tudo foi o Beloso. Não, então foi na época do Tirone que foi assinado. Mas é que tá, Domênico, quando você vai fazer um contrato desse, cara, é um negócio que você não pode assinar de uma semana pra outra. Isso aí tem que ser lido, relido, não, sim, entendido, concordo, por todas as partes. Que estuda esse contrato 6 meses, 1 ano. Até o completo entendimento do mesmo. Eu concordo, mas vai fazer o quê? Né? Porque depois que tá assinado, Domênico, aí fica esse negócio aí. Eu quero tanto. Não, mas isso aqui não tá escrito aqui. Aí o cara, como não? Tá escrito aí, é dúbio. Mas porra, cara. Se não tiver, complicou, né? Aí é. Bom. Agora, só perguntar uma coisa pra vocês. Não interessa. Não, mas antes de você perguntar, é o seguinte. Não, voltar nesse assunto. O senhor nem elogiou. Esse assunto é. Da minha música, que o senhor ia adorar a música do Elixir do Café. A do café eu ouvi. Eu tava ontem ouviu, né? Eu não ouvi, mas eu vou te falar. Café. Eu odeio o café. Não, mas você ia gostar da música. Você ia gostar? Ia gostar ou não ia? Vindo de você, acho que eu vou gostar. Metal total. Tô vindo de você, eu vou gostar. Mas, ó. Ó, eu tô lendo outra coisa dessa matéria, desse negócio aí. Pô, tem mais coisa aí. Tem discriminação racial também. Aonde? A discriminação não é só social e estética, não. Nessa casa de sertanejo aí. Ah, também tem isso aí? Tá, tô vendo a matéria aqui, ó. Onde sai essa matéria aí? Aqui, a suspeita que recai sobre a casa aí, não vou falar o nome. Qual o site que saiu? É de que a casa noturna, eu devia falar também, não tem nada demais a matéria, mas não vou falar, mas não é segredo. É, só permite entrar de pessoas no local depois de análise da cor da pele, da classe social e da beleza. Agora eu pergunto, aqui ó, no inquérito há relatos de pessoas que disseram ter sido barradas porque, entre aspas, não faziam o perfil da casa, outra, entre aspas, não eram bonitas o suficiente e outras que ouviram, pode ir embora que aqui não é o seu lugar. Nossa, velho. Agora eu faço uma pergunta pra você, Landucci. Eu? É. O cara é feio, paca, mas é bilionário. Aí os caras põem o cara pra dentro? É lógico. Lógico, tem dinheiro, filho. O cara é pretinho, mas é o Edson antes do nascimento. Os caras põem o cara pra fora? Põe pra dentro. Pô, mas isso aí, ó, tava. Isso aí em Nova York acontece muito. Eu não tô entrando numa balada lá, de verdade. Direto. Em Londres também tem baladas lá que então, só entra a dedo. Infelizmente. Meu amigo Augusto, em Las Vegas, ele teve que comprar o sapato do garçom pra poder entrar numa balada. É mesmo? Aí tem isso também, mano. Não, mas isso aí é outra história. É. Aquela questão. Aqui exige-se tal vestimenta, né? Precisa ver o sapato que é também, que se depende. Muito bem. Palmeiras, foi isso? Foi. Beleza. Então vamos às manchetes do Santos. Vamos. No oferecimento de Eliar, muito além da partida, Ésser construindo com valor. Oi, tudo bem, RG? RG, esqueci de perguntar assim. Hoje, sexta-feira, temperatura aí na casa dos 23 graus. Esse verão no inverno? É, qual a recomendação? Sem chuva, ar seco, qual a recomendação hoje, sexta-feira? Olhos nos olhos e a famosa frase. É. Vamos viver tudo que tem para ser vivido. Nossa, puta coisa, Lulu Santiana. É meio Jota Quest. É legal. Lulu Santos. É legal, Jota Quest e Lulu é legal. Lulu Santos é muito legal. O RG, muito. Diga. Vamos lá, sabe quem tá voltando aí? Já, como diz nosso amigo Mano, já mostrou a bicoleta. Já fez de tudo. É o Zé Love. Zé Love. Jesus, hein? Né, por ele já estava no Santos faz tempo. Só falta o Neymar, agora e o Ganso, velho. E também outro que já tá treinando lá no CT, o Jean Cheira. Ô, da hora, hein, meu? Jean, vai de boa, porque isso faz bem, ó. É sensacional. Embora ele não anunciou a volta ainda, mas ele deve, né? Deve estar lá no peixe aí, gente. Ó, ele não mostrou só a bicoleta, né? Nossa. Ajoelhou, rezou e pediu, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Eu acho que Cheira é que contratou o Jean, viu? E já temos o time pra domingo? Ainda não. Dorival ainda tá vendo quem vai jogar contra o Coxa. RG, contra o Coxa tem que se apecar, né? Tem que tirar a diferença de causa do gol. Mas o Leandrovski vai relacionado. O Leandrovski né? apareceu no vídeo. Paga um pau pra nós aí, ó. Vai fazer gol, hein, RG? Paga um pau pro nosso jogador que tá aí. Comento, provável time seja. Deixa eu ver aqui. Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, o Gustavo Henrique e o Zeca. Zeca. Thiago Maia, Renato, alô, Lucas Lima, Geovânio, Ricardo Oliveira e Gabriel. Bom time isso aí. É isso aí. Queria mandar um grande abraço pro Gustavo Henrique. Falar em o David Braz. E por falar em Bicoleta, RG. Abra seu WhatsApp. Ali do Cruz. E você vai ver o melhor, considerado o melhor WhatsApp. Ei? O teu WhatsApp. O meu. Abra que eu mandei pra você. O melhor WhatsApp do século XXI. Hoje? Agora. E depois você fale no ar, que eu vou mandar pra você. Esse bicho é doido. Ah, o Samba voltou pra dar. Aonde é o jogo do Santos, hein? É na Vila? Vila Belmiro. Vila Belmiro. O programa é bom pra domingo. Vila Belmiro. É domingo? É. Tá certo, estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Olha só, amigão, pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar o seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar a sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. 0 a 10 o meu WhatsApp? 10. 10. Hã? Incrível. 10. Incrível, 10. Pode ser considerado o melhor épico. WhatsApp do século ou não? Eu diria épico. Por assim, enquanto. Coisa épica. Vou te falar, sim. Esse cara aqui tem que ter sangue frio. Esse WhatsApp é o Pelé dos WhatsApp? É o Messi dos WhatsApp? Ô, gente, vocês não vão pra Vila Domingo, não. Tem aí. A complemento do áudio aqui, vou mandar. Viu, seu Bento? A galera tem que ir sábado. O jogo às 21 horas. Tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá anotando aí os aviões do Estádio 97? Ah, eu tô. Então se liga na promoção. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. Desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. U2. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. U2 em Barcelona. Então vá anotando aí quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97. Lógico, não valem os aviões que ilustram esse spot promocional, tá bom? Vale os aviões que a gente solta durante todo o Estádio 97, tá bom? Enquanto a gente tá batendo papo, tá falando com os ouvintes, você vai anotando quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 em um único dia do programa. Não precisa anotar todos os dias. Escolha apenas um único dia do programa. Aí quando chegar o dia 28 de setembro, o primeiro que entrar ao vivo aqui no ar, no 3284-7097, escolher, você ouvinte, vai escolher um dia do Estádio 97 que os aviões passaram e vai dizer quantas vezes os aviões passaram nesse dia. E se você tiver passaporte e acertar corretamente, todas as vezes que passar os aviões, o número de vezes, você vai para Barcelona com direito acompanhante, assistir U2 na Red Zone. Red Zone é a área mais privilegiada do show, com todos os privilégios do mundo, cara. E ó, hotel 5 estrelas. E você vai viajar por uma companhia 5 estrelas, que é a Singapore Airlines. É animal. E você vai para um lugar que é 5 estrelas, que é a Catalunha. Você vai para Barcelona, um lugar fantástico, um dos lugares mais bonitos da Europa, tá bom? Então vá anotando aí. Quer conhecer mais do regulamento? Visite o site 97fm.com.br. Clique na página de promoções e você vai conhecer tudo. E o Tio em Barcelona é uma promoção do Estádio 97. Exclusividade da Energia 97. Com apoio da Singapore Airlines, tá bom? E tem promoção de passagens da Singapore Airlines, que tá legal demais, hein? Você pode ir pra Singapura, que é um país pequenininho, tá completando 50 anos, mas é lindo de morrer, por 1.488 dólares em classe econômica. Mais informações no site singapoair.com ou consulte seu agente de viagens, tá? Apoio também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos falar do tricolor? É o mandante, né, seu Bento? Tricolor. Olha aí, Sombra. Por essa ninguém esperava, hein? Vai, tricolor. Concedeu efeito suspensivo, STJD, e os Fabiano enfrentaram o Corinthians. Não esperava também, não. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Estão prejudicando o Corinthians, é isso, então? Vai estar em campo o Luiz Fabiano. Partiu, né? O Bosquila foi lá pra França fazer os exames. Primeiro é melhor fazer os exames, né, Sombra? Pra não ter problema depois. Não dá como certa a transação, né? Mas não vendeu então, já? Não. É preciso esperar, né? Senão vai que o Rodrigo Caio vai lá e não dá certo. É. Então espera fazer os exames e depois fala, vendeu. Entendeu? Deixa o cara primeiro lá fazer os exames. É isso aí, Sombra. Não vira venda bumerangue. Então o ataque deve ser Centurion, exatamente. Você fala em bumerangue, eu lembro do meu amigo Zé Hugo. Ele morreu num bumerangue lá no Ibirapuera, velho. Hã? O Zé Hugo, meu amigo. O pai dele trouxe, tinha trazido. Você gostava muito dele, né? Porque é incrível, assim, você sempre amigo. Lembra muito dele. Mas ele dele. Foi falar de bumerangue? Olha, eu não vou lembrar. Não é Zé Hugo, gol de Farm. E não é. E aí não. Foi proibido o bumerangue no Ibirapuera. O pai dele trouxe um daqueles dos Estados Unidos, aqueles bumerangues profissional. A gente foi no Ibirapuera. Ele jogou, ele não tinha manha, na hora da volta, pegou na jugular. Aqui também, viu? Pega na jugular e tá no Google. Aí tá lá, Zé Hugo, bumerangue, Ibirapuera. É uma loucura. Jorrou sangue no belisco. Não, porque foi no parque. Mas foi uma morte muito rápida, né? Ele não sofreu tanto. Mas nós sofremos, a gente tava tudo do lado. Mas o cara. A história de Zé Hugo. Ficou cheio de chapiscada, assim, vamos. Morreu no parque do Ibirapuera. Uns jatos, assim, de sangue. Uns jatos, assim, escorrendo. Mas o... É legal tirar essa. Olha, eu não vou entrar agora no mérito aí da questão do efeito suspensivo, né? Porque o São Paulo tava tentando ver uma outra interpretação da lei e conseguiu ver, aí fazer enxergar. Eu sinceramente, eu não acreditava que conseguissem, tá? Era bem difícil. Depois eu vou até tentar ler aí e ver que o juiz viu aí que poderia facilitar isso. Agora, em relação à venda do desculpa, continuando na questão do Luiz Fabiano, caiu do céu pro Osório, porque o São Paulo ele tem muitas dificuldades, assim, porque Pato e Luiz Fabiano são responsáveis pelo maior número de gols do São Paulo. Eles são os que fazem mais gols pelo São Paulo. E o Kardec, que não tá, né? Que tá machucado. Então, estatisticamente, lógico, se esses jogadores não estão, óbvio que a tendência do São Paulo fazer gols diminui, né? E a presença do Luiz Fabiano ajuda muito. Ajuda muito a montagem da equipe, né? Você tendo só o Centurion, que não é um grande finalizador, não é um bom arrematador, você diminui um pouco o poder de fogo. Você ia ter que concentrar, tumultuar o meio de campo, né? Você ia ter, de repente, aquela coisa, muito jogador no meio de campo, mas não sei se você ia ter ali aquela presença de área com tanta firmeza, né? Você ganha de um jeito, perde de outro. Espero que esse efeito suspensivo tenha sido benéfico pro São Paulo. Acredito que tenha sido. Agora, questão... Ele viu o direito, tá machucado ainda? É dúvida. O Rodrigo Caio também não joga. Não joga, tá no refis. Ele tava no refis lá, mas o Rodrigo Caio tá com tendinite, O Wilder também, né? Ele tava treinando separado lá e não foi pro campo. Wilder ou Wilder? Acho que é Wilder. Ele é colombiano, do Wilder Félix? Nosso ouvinte, São Paulino? Sim. Wilder Félix? Ah, sim, claro. É, mas muito mais conhecido que o Wilder que veio pro São Paulo. É o nosso ouvinte, o Wilder, né? Agora, o Bosquilha, eu li aí que foram 34 milhões no total, mas deve ser verdade ou não, dos 34, 24 ficam com o Tricolor. São Paulo tinha 50. Você fala, pô, senhor, você não sabe mais fazer conta? 50% de 34, 17. Mas pelo que eu vi aí, que eu li há pouco, o São Paulo falou assim, não, eu negocio desde que o Bosquilha abra mão de 10% e o outro grupo que tem 30% abra mão de 10%. E o São Paulo ficasse com 70% do bolo. Pelo que eu li, teriam aberto mão e o São Paulo teria ficado com 70%, aumentando esse bolo para 24 milhões. Aí você fala, pô, é uma boa grana. É, entra 24 limpo? Não. Que toda vez que você tem um dinheiro entrando no país, você paga imposto. Você abriu uma conta lá fora. Hã? Deixa não é assim não. Não é assim, não. A lista do Romário é falsa, hein? Mesmo que você abra uma conta lá fora, você é obrigado a declarar o dinheiro que você tem lá fora. Então, mas você declara na Suíça. Mas você paga o imposto sobre o dinheiro que você tem lá fora. Mas lá os impostos são menores. Ter dinheiro lá fora não é crime. Lógico que não, é por isso que eu tô falando. Crime é você não declarar. Porque dependendo da quantia que você vai entrar no Brasil, Sombra, é mais fácil você abrir uma conta lá fora e pagar a tributação em cima desse dinheiro lá fora. Mas você paga do mesmo jeito? Não, mas é que tá, você paga menos. Muitas vezes você, quando você abre uma conta num paraíso mas fiscal, faz isso pra não mas pagar. Mano, São Paulo tá vendendo o almoço pra pagar o jantar. Ele precisa rapidinho desse dinheiro entrando aqui. Precisa pagar banco aqui, precisa pagar salário. Mas você fala pros jogadores abrirem as contas ali também naquele banco lá fora. Se dos 24 entrar 20, vai dar pra pagar 2 meses e meio de salário. Estamos falando de setembro, outubro e metade de novembro. Caiu do céu! Caiu do céu! Tem muita gente falando, nossa... Vendemos um cara, estamos vendendo tudo que é promessa. Gente, ó, na boa. É verdade, é promessa? É. Mas o Bosquilha, ele estava sendo mais promessa por aquilo que o Ganso não vinha jogando do que por aquilo que o Bosquilha estava jogando. Todas as vezes que o Bosquilha entrou, ele falava, não, na próxima eu acho que ele vai jogar. Ele foi bem no sub-20, mas... É, então, mas acho que assim... Tá mais... Acho que isso que tá fresco na cabeça dos caras, sub-20. Eu vi uma declaração do Osório falando, não, vai ser bom pros dois lados, vai ser bom. O Osório reclama muito de perder jogador. Eu li uma declaração dele falando assim, não, vai ser bom pro menino, vai ser bom pro São Paulo. Ou seja, talvez o Osório não tenha visto muito futebol no Bosquilha, né? Talvez não tenha visto. O Muricy não punha ele pra jogar. Será que não viu, Sombra? Ou talvez o Osório não quis entrar em rota de colisão novamente com a diretoria? Porque qualquer declaração que ele possa dar agora, falar, porra, venderam outro jogador que eu queria ter no elenco, vai ser talvez aí um tiro no pé da diretoria do São Paulo. Talvez ele tenha tido o bom senso de colocar panos quentes. Ele até pode ter ficado puto, mas falou, não vou externar isso daí pra não agravar o mano. Clínico. É, tem todo um outro lado do futebol que a gente não sabe, né, cara? Quanta coisa, né? E não adianta, ele sabendo que São Paulo precisa vender jogadores, não adianta ele querer começar a fazer um discurso aí metralhando a diretoria, porque é ruim pra ele, né? Agora... Acho que o São Paulo entra mais forte pro jogo. Não vou dizer pra você que, por causa do Luiz Fabiano, o São Paulo é favorito. Não é. Né? Agora, joga com a sua torcida a seu lado. Já foram vendidos 20 mil ingressos. Acredito, a gente deve ter entre 35 e 40 mil pessoas. Se fosse jogo nas duas arenas, tanto de Palmeiras quanto de Corinthians, seria sold out. Com 35 ou 40 mil pessoas, seria sold out. Né? Aí você fala, pô, mas você tá falando que com o Luiz Fabiano o São Paulo ganha força? Você tá falando mal do Luiz Fabiano? Aquele Luiz Fabiano que jogou contra o Galo, acho que deixa o São Paulo mais forte, sim. Né? E não fica com improvisos. Mas o Morumbi com 40 mil, Sombra, o Morumbi hoje tá com capacidade de quanto? 70? 80? É porque você não vende camarotes, né? Tem todo um setor ali que você não vende, tá? Não sei o que lá, 65, não, 66 ou 67. É a capacidade máxima hoje do Morumbi. É. Ah, então 40 mil tá 2/3 do estádio, praticamente. Mas sabe o que é, mano? É arquibancada é a primeira que lota. São 40 mil negros na arquibancada. Ali fica bombado. A arquibancada fica bombado. Que é onde a galera que mais empurra, né? Sim. Então... Bom, arquibancada. Veste o jogo aonde, não tenho... Hã? Veste o jogo aonde. Eu vou assistir com a minha mulher e minhas duas filhas. Minhas duas filhas peludas. Bobo. Amanda. Oi. O que você faria para assistir o jogo do São Paulo com Sombra? Qualquer coisa. Tipo? Sei lá, qualquer coisa, de verdade. O que, que você gosta? Você assim? Se filmaria no WhatsApp? Com certeza. Fazendo o quê? Ó, aquele Snapchat, 6 segundos, pornografia, você quer? O que, que você faria em 6 segundos, Amanda, pro Sombra? Ah, é, em 6 segundos? 6 segundos. Risada de porquinho? Ó, deixa eu te falar uma risada coisa. Risada de porquinho. 6 segundos, cara. Você curte, compartilha e comenta. Ah, pô, depois que eu mandei o WhatsApp pro RG, dá uma olhada, ele travou, velho. RG nem fala mais. Pô, eu tava tentando descobrir a marca do óculos. Como assim? Eu ainda não vi esse WhatsApp que vocês estão falando. Eu te mandei. Não vi esse WhatsApp. Ah, mas eu mando essas coisas e você reclama? Não, não, mas, é. Não é pra mandar. Manda lá no negócio do estádio. É bacana. Pô, mas se eu mando no estádio, você reclama. Qual a diferença de mandar no estádio e no teu? O Dodô, para no teu celular do meu jeito. É melhor não. O Dodô falou que. É só você ver e apaga, então. Minha filha pega o meu celular às vezes. Então, apaga. Eu te mando e você apaga. Não é assim. O Dodô falou que você é tão pornô que ele acredita que você pode pegar AIDS através do seu WhatsApp. Você pega o Benjamin? Bloqueia lá, Dodô. Bloqueia o WhatsApp, né? Ah, Coringão, mano, Coringão, mano. Não, não, pera, antes de falar de Passinho. Corinthians. Antes de falar de Corinthians, quero só uma rápida, uma eleição aqui. Ô, seu Bento, paro de mandar o WhatsApp pelo pro senhor. Pelo amor de Deus, lógico que bah, não. Paro pra você? Sombra, paro? De jeito nenhum. Ô, RG, pare de mandar o WhatsApp? Ah, não preciso. O mano também não gosta, então eu não peço. Mas peraí, você mandou. Eu mandei porque esse é sui generis, né, velho? Sui generis. É, bem. Corinthians. Isso! É o barulho da teta da Domênica. Faz assim quando você aperta? É, amigão, é o Corinthians chegando e o Atlético Mineiro esparramando na curva, velho. Logo mais, hein? Logo mais. É isso aí, mano. O negócio é o seguinte, Luciano praticamente confirmado no ataque. Sim. Né, o Wagner Love fica no banco. Tem dois problemas pro jogo aí do final de semana. Eu me surpreendi. Por mais que o Wagner Love tá mal, eu achava... Isso mostra sempre a coerência do Tite, né? Sim. Não tem nome com ele. Joga ele tá melhor mesmo. Tu tá certo, Tite. E o Cássio tá com a amidalite. E a dúvida ainda é o Renato Augusto. Mas tá com cara que os dois vão jogar, viu, mano? Olha, ô Bento, com relação ao Renato Augusto aí, o Tite acabou treinando também com o Rodriguinho no meio-campo. E o Wagner Love acabou jogando no time reserva e o Luciano teve a chance ali na equipe titular. Eu acho que o Tite está na dependência do que o São Paulo vai fazer. Se o São Paulo for jogar com três zagueiros, se você colocar o Wagner Love, você perde um jogador que já não está muito bem. E aí você vai ser muito fácil de ser anulado ali na frente, que o Wagner Love ele não tem aquele perfil como guerreiro de voltar, de buscar jogo. É muito mais fácil de você conseguir marcar um jogador com a característica do Wagner Love do que um jogador com a característica do Guerreiro. E o Malcom, por voltar muito para buscar bola também no meio campo, vai acabar deixando o Wagner Love isolado. Se o São Paulo for jogar com esses três zagueiros, vale mais a pena você entrar com o Luciano, que é um jogador que cai mais para os lados, é um jogador que se movimenta um pouco mais. E eu acho que o Tite ele tá supondo que o Osório vá jogar com três zagueiros. Por isso eu que ele colocou que o Wagner vai. Love. Será que não? Sabe por quê? Porque o terceiro zagueiro é sempre o Rodrigo Caio. Que é o único que pode fazer... Tá agora com uma tendinite no joelho e virou dúvida, quase desfalque, certo? É, porque o zagueiro lá é o Tolói, né? Tem o Lucão, que às vezes ele joga o Lucão pra volante. Não sei, viu, mano? O Breno numa dessa não entra? Não, tem o Edson Silva, só se ele jogar o Lucão ali pra volante. Então, sei lá, é que o Osório ele muda muito. Eu suspeito sei. Que o Tite esteja pensando que o São Paulo vai entrar com três zagueiros. Se você entrar com três zagueiros ali... Nessa zaga do São Paulo, deixar o Wagner Love ali no meio dos três, ele vai sumir. Vai. Ele vai pegar na bola. Então, vale mais a pena você ter um jogador aí que puxa um contra-ataque, um jogador rápido como é o Luciano, do que ter um jogador parado e estático ali na frente como o Wagner Love é. Então, vamos aguardar aí. Não tem muito o que comentar, não. O Cássio, apesar de estar com uma amidalite, como o Bento falou, ele treinou a primeira parte do treino e a segunda parte ele foi fazer um exercício lá na academia. É dúvida, mas eu acho que ele joga, cara. Eu assim acho como o Renato que o Augusto Osório... também. Vai querer jogar com dois volantes. Sabe por quê? Porque o forte do Corinthians são os dois armadores e os dois volantes, cara. São quatro caras no meio de campo. O Osório não vai querer jogar com menos cara no meio de campo, não. É que o Corinthians ele tá praticamente definido, Sombra. A não ser aí a posição do Wagner Love. Se o Renato Augusto tiver chances, tá na cara que ele será o titular. O Corinthians ele possivelmente vai jogar com o Cássio no gol. Lateral é o Fagner, vai jogar com o Felipe... O Corinthians já é um time feito. O Felipe, Gil e o Wendel. No meio campo, o Corinthians vai jogar ali com o Bruno Henrique, o Elias, o Jadson. E aí, se o Renato Augusto não puder jogar, vai jogar o Rodriguinho, mas eu acho que o Renato Augusto vai pro jogo. E na frente é o Malcom, junto com o Luciano, possivelmente. Esse é o time que o Tite colocou agora na parte da tarde, aí possivelmente entrará em campo no domingo. E vamos que vamos, né, velho? Mas Corinthians São Paulo, Sombra, ele geralmente tá nesse período aí de Dia dos Pais, Dia das Mães. Geralmente no Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo acabam sempre se enfrentando nessa época, hein? É verdade. Eu fui em 98, eu lembro que era um Dia das Mães, aquele gol que o Didi marcou um golaço na gaveta, que depois o Corinthians acabou perdendo o jogo. Foi a final. Era um Dia das Mães. E, se não me engano, acho que 2 ou 3 anos o Corinthians já enfrentou o São Paulo no Dia dos Pais também. Aquele Corinthians e Santos 2-1, gol do Ricardinho, também do ponto eletrônico, era no Dia das Mães. No Campeonato Paulista, via de regra, Santos e Corinthians, ou é Dia dos Pais ou Dia das Mães? Não, tem que ser Dia das Mães, porque o Campeonato Paulista já não ocorre agora, né? Hã? O Dia dos Pais ele acontece, é na segunda semana do mês de maio. É, então e deve ter caído algum Brasil. Agora, Paulista, geralmente, Paulista já acabou Dia nesse das período, Mães. Né? É. Mês de maio não, o Dia dos Pais acontece agosto, na segunda semana agosto, do mês agosto. De agosto. É domingo agora. É que os clubes se enfrentam tanto, cara, que sempre coincide com o dia de alguma coisa. Sempre, cara. É verdade. Não tem verdade. Jeito. Muito bem, você teve as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97, no oferecimento de BV Financeira. Tá precisando fazer uma graninha aí? Precisando de empréstimo? Sempre. Vamos falar da BV, ô Narigudo? Já falou da BV? Já falei. Então você vai falar da Eliar. Bateria é Eliar. Com certeza. E você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando ele sai da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. Então quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, bateria Eliar, Zombinha. É isso mesmo, vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que tem que anotar o avião passando aí, anota aí. Tá passando o avião, é esse avião que te leva pra ver YouTube em Barcelona, Dodô. É verdade, alô. Reduziram a velocidade das capivaras também, não? Imagina? Os caras reduzem tudo, pô. Porque tá atrasado. Alô. Opa, quem fala? Opa, consegui de novo, baralho. Que isso? Como consegui assim, velho? Não entendi. Consegui falar de novo. Ontem já liguei aí e consegui de novo. Porra, tio. Que sorte, hein? Tô ficando craque já, hein, cara? Que coisa, hein? É o Rafael, hein? Rafael que tá falando. Rafael do quê, Rafael? Bom, já tem. Rafael, né? Alves Amaro. É. Tudo já. Trocou a pilha. Lembra daquela música? Eu amaro como amar um pescador. Solta, Montenegro. Olha, vou te falar. Essa música pra ser ruim. Ah, não é possível. Não vai falar. Oswaldo Montenegro é legal pra caramba. Peraí. Você falou sério isso? Lógico. É legal. Essa música é bonita. Não, pô. Já viu a letra da música? Não, que coisa linda. Ah, é legal. É feio pra caramba. É, legal é o quê? Parece que é legal. Você falou que Oswaldo Montenegro é legal. Essa música é legal. Essa. E ele é um cara muito legal. Ele é legal? Sim, muito legal. Você conhece o cara. Tive o prazer de conhecer o amigo pessoal do RG. Tive o prazer então de conhecer. Não, a gente, quando é amigo, a gente costuma elogiar. Então, entendi, tá explicado. Convivia lá no clube da Tijuca. O clube lá, Holmes. Um cara muito legal, velho. Muito bacana. E acho ele um baita compositor, só isso. Você acha? Ele amava como amava um pescador. Como é que os pescadores amam? Se encanta mais com a rede que com o mar. Hein? Como é que os pescadores amam? Porque ele amava como amava um pescador. Isso é improvisação poética. Ele é um menestrel, né? Isso é improvisação poética. E não dá pra ter essa sensibilidade se você fica curtindo uivos. Nossa, ele quebrou com todos os seus raciocínios. Você curte uma linhagem de música que outro dia a gente viu que até um camelo canta. Até o humano, humano conseguiu. Mas eu não tô falando aqui nada, eu só perguntei o que significa. Não, você tá tirando uma dele. Eu não tirei. Eu falei que eu acho uma porcaria, eu não tirei sal. Eu só perguntei. Falou que é uma porcaria. Eu só perguntei o que significa ele amava como amava você. Pescador. Não, o pescador não ama. Hã? Ele amava exatamente você como pescador. Você é locutor de rádio, você não ama? Então, mas ele amava como amava os locutores. Tá, mas ele deve ter conhecido algum pescador amigo dele que amava muito, ele amava igual o cara, ué. Porra, o caminhoneiro ama. Agora falar com o que ele vai amar. Os caminhoneiros amam? Ama. Ele amava como amava os caminhoneiros. Pronto. O carteiro ama. Não combina. O carteiro ama. Mas não combinou. Ele amava como amava os carteiros. Mas aí não rima, cacete. O pescador tá entendendo. O pescador rima. Cantador, os cantadores. Cantadores amam, ele amava como amava o cantador. Ele poderia falar um trovador, aquele trovador urbano que é chato pra porra. Então, um trovador que era o Altemar Dutra. Altemar Dutra é cantador, lembra? Sonhei de um dia eu era um trovador. Ele amava como amava um trovador. Acabei de dizer que não vai ter sensibilidade. Mas eu tô perguntando. Não, você não tá perguntando, você tá insistindo. Mas por que você não me responde? Você é martelo na cabeça do prego, você enche o saco. Eu acho que vocês estão sendo injustos com o Benjamin. O Benjamin, ele tem a sensibilidade de uma rocha. Ah, isso é verdade. Bom. Aí sim. Falou o homem mais sensível do... Falou agora. Falou João Paulo II ali, ó. É o João Paulo II. O cara é uma mistura de Dida com Bjorn Borg e a outra cantora lá, Bjork também, que é morta, frígida. Bom, fala o time aí, vai, segue o jogo. Injustiça, hein? Injustiça. Outro dia um cara caiu aqui na Paulista e teve uma fratura exposta, o Sombra improvisou um tourniquet pra ele. É, ele fica filmando. É, ele não tá nem aí, ele é frio. Agora é por isso que eu prefiro o pagode, que o pagode não gera dúvidas musicais. Com certeza as letras são claras. Não, a gente não gera dúvida, a gente tem certeza. É uma mostram... porcaria, isso. É, infelizmente. O pagode tem a letra que é uma porcaria, segundo o seu Domênico Gato. É. Agora o cara canta, eu amava como amava um pescador, é lindo, é maravilhoso. É, com certeza. Você não quer comparar isso com um pagode. Pega um pagode, fala um pagode, aqui. Você quer, eu fala uma letra Vou de um pagode uma famoso. Que é minha e do Prateado, que chama Incondicionalmente. Então conta. Incondicionalmente eu vou te amar. Inexplicavelmente eu não sei te negar. Eu fico imaginando que você tá gostando disso. Qual que é a diferença disso pra eu amava como amava um pescador? A diferença é que a minha você entende, com certeza. É verdade. E é muito mais bonito. Daqui a pouco eu vou pegar ouvintes pra falar a respeito de música e sensibilidade. Os caras vão destruir o Benjamin. Ah, pode destruir. Não, ele fala também, eu amava como amava algum cantor. Então, cantor. Alterna também. Tá aqui, ó. Você tem a letra? Lê um trecho aí. Daqui a pouco, olha, vocês vão, vai cair a linha do Rafael aí, o cara não vai conseguir participar. Ah, já ligou ontem, então vamos pôr a música. Vamos pôr a música. Só por causa disso eu não preciso falar. Ele fala assim, ó. Eu amava como amava algum cantor. A música é bonita, pô. É bonita, a música é bonita, pô. Você gosta de flauta, né? Mas você não gosta? Flauta? Você gosta do quê? Flauta? Não, flauta não é um instrumento musical ou não? Quem que canta isso, hein? Vamos lá. Oswaldo Montenegro. Não conheço. Olha lá. Eu amava como música bonita. Calma, ouve. De qualquer clichê. De cabaré de Lu e Flor. De qualquer cantor tem. Qualquer clichê, você entendeu? De cabaré de Lu e Flor. Então, e daí? O que tá errado aí? Não. O que tá errado aí? Vamos por partes, tá errado alguma coisa aí? Ah, ele sonhava. Como a feia na vitrine. Como carta que se assina em vão. Quem é a feia na vitrine? É, na casa noturna que os caras não deixam entrar. Olha lá. A feia que tá na fila do Vila Mix, mano. É tudo igual, não muda mais nada. É, a letra é isso. Tem 20 estrofes, mas é a mesma coisa. É muito bonito. A Rosana tá te fuzilando com o olhar porque ela gosta de Oswaldo Montenegro. Não gosta. Não dá pra gostar disso. Ô, Rô, desculpa, cultura dele é. Pô, meu nome deu uma repercussão aí. Repercussão. Soletrando. Come o último R. Gente, você ouve essa música, me dá deprê, velho. Então, tá errado, é repercussão. Olha isso. Isso aí não é bom, não, hein? Bom é o seu. Bom, né? É a sua. Obrigado, eu também acho. Não, mas ó, é verdade, velho. Um cara com um copo de uísque, um oitão na mão, ele faz bobagem nessa. Uma música dessa? É. Sinceramente, cara, eu acho essa música legal pra caramba. É bonita a música. Não, tô sendo sincero. A música é bonita, pô. Olha aqui. Olha o quê? Olha aqui. Você tá falando de coração? Tô falando de coração. Isso é verdade. A música é bonita, pô. Estou falando de coração. Aí, ó, que bonita a música. Falo, você quer que eu jure o quê? Jure pelas não, minhas... Ó, eu só acho que você são... jura pela bandeira americana. Vamos ver se você... Eu só acho que você pirou. Eu vou fazer uma jura... Não é possível. Eu vou fazer um juramento que eu vou provar pra vocês que eu tô sendo sincero. Juro por Sally e Sofia. Porra, aí sim. Pode falar, você, é você jura pela Amanda também? Oh, qual a diferença? É, juro por Amanda. Qual a diferença do Oswaldo Montenegro pro Hermes Aquino? Qual a diferença? Qual a diferença, ô trouxa? A Domênica gosta de Hermes Aquino Rego. Qual a diferença agora? Quero ver. Eu sou nuvem. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou nuvem passageira. Para, Benjamin. O LG matou você. LG 10, Benjamin 0. Dá licença. Vocês me fizeram uma pergunta. Deixa eu responder. Você gosta de ovelha, pô? Uma ovelha? Ovelha é o Francinato. Nossa. Vocês me fizeram uma pergunta. Pera aí, deixa eu responder. Eu amava como amava um pescador. Já falou isso. Pera, eu tô falando aqui. Eu amava como amava um pescador. Puta, olha isso. Pera aí, aumenta aí. Essa música é style. Essa música é style. Pergunta pra mim. Pera aí. Agora pergunta pra mim. Deixa eu ver um pouco. Deixa a população ouvir. Então, pera, mas é o mesmo nível. Rafael, Sombra. Rafael, espera aí que você já ligou. Olha lá. Eu sou nuvem passageira. Eu sou nuvem passageira. Que com o vento se vai. Aí é ruim também. A letra é igual. Eu sou como um cristal bonito. E o que, que ele é então? Se ele é uma nuvem, ele é um cristal, que porra que ele é? Pô, no mesmo raciocínio dele, vai. Então agora, eu vou explicar. Não, não, pra mim, ele é nuvem, ele é cristal, eu vou te explicar. É, e eu gosto da música. Era só eu tô fazendo o advogado do diabo. Pera aí. Então, mas você não deixa eu responder. É porque não tem argumento. Tudo bem, deixa eu responder e você fala se eu tenho argumento ou não. Eu sou uma nuvem passageira que com o tempo se vai. Ou seja, rapaz, é uma coisa efêmera, passou. Entendeu? Eu sou como um cristal bonito, porque é um cristal maravilhoso. Mas quando ele quebra, ele cai. Quer dizer, o outro igual a letra. Então o que é eu amava como amava um pescador? Porque eu acabei de explicar, o pescador ama. Ele conhece um pescador que ama. O pescador. Pera só um minuto. O pescador deve ser. O piloto de avião. Pera só um minuto. Deixa eu falar. O pescador, um pescador que ele deve ter conhecido, ele amava muito a mulher dele de uma forma diferente que ele gostava. Então ele amava como um pescador. Pronto. É o mesmo argumento, filho. É que ele ficou... Você falar que a música do Oswaldo... Eu te arrebentei. Você falar que a música do Oswaldo Montenegro é melhor que essa do Hermes e aqui... Ninguém falou que é melhor. O Sombra falou. Ninguém falou que é melhor. O Sombra falou. Não, mas ninguém falou que é melhor. Vocês que questionaram falamos que é o mesmo nível. Eu perguntei qual a diferença. Qual a diferença? É você botar um Chevette e uma agora, se você prestasse atenção na letra do Oswaldo Montenegro, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Não presta atenção. É porque música tem que ter sensibilidade. Música tem que ouvir, música é na alma. Então, se ouve com o coração, mas não com o ouvido. Presta atenção na inteligência. Presta atenção na inteligência da letra. Ele diz de qualquer clichê. Então aí ele faz um desfile de todos os clichês. Ah, que são esses que você tá questionando. Da lua, do cabaré da flor. Tá escrito aí. Olha isso. Eu tô perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Vamos ouvir o Hermes Aquino. Mas eu acho essa melhor do que a do Oswaldo. Eu não falei que se você botar Gessé Porto Solidão, é o Barcelona jogando com o... E qual é a diferença? Eu queria saber a diferença. Qual é a diferença? Tudo música romântica. Igual. Fala agora, seu vagabundo. Isso é legal. Então pronto. Que mau caráter. Como assim? Você tá chamando o cara de mau caráter? Ah, mas foi de coração. Mas eu gosto dos três. Eu não tô criticando o Gessé, nem o Oswaldo Montenegro. Eu gosto das três. Ninguém pode gostar de Oswaldo Montenegro. Ninguém pode gostar de Oswaldo Montenegro. O Sombra gosta. Não gosta. Ele jurou pelas cachorras dele. Eu duvido que ele vá de onde tiver um show do Oswaldo Montenegro, se ele vai. E aqui, ó, acabei de chegar uma mensagem aqui, ó. Ah, aqui, ó, rapaz, a Carol Rodrigues, Dodô, que briga é essa de música? Eu tô com você. Quem aqui, falou? Eu tô com você. A Carol mandou aqui, acabou de mandar. Dane, isso aqui é a Carol. Essa é outra que não entra no Vila Mix. Ela vai no show, quando os caras brecam lá no Vila Mix, ela vai lá no Oswaldo Montenegro, vai lá que você entra. Ô, Rafael, e aí, cara, pra matar sua ligação, diz aí. Cara, então, eu sou... Timão, né? Como eu já falei. Volta pra música. Vai Corinthians, mano. Vai Corinthians. Gessé. Não, eu falo Corinthians. A música pra mim, acho que isso aí é gosto de cada um tem o seu e vamos, segue o jogo como é verdade, é verdade. Boa. Agora não é boa, não. Como é chato uma pessoa que não tem opinião, velho? Eu prefiro uma pessoa que tem uma opinião que é diferente da minha. Minha opinião não necessariamente precisa ser igual. Aí, mas é isso que eu falei. Ouve, Benjamin. Aí, ó. Aumenta aí, Sombra. Pô, tá muito baixo. Mas a música começa baixa. Ah, essa música é maravilhosa. Isso sim é música. Então, tá mesmo nível. Né, olha lá, não, é mesmo nível, caramba. Mesmo nível, tudo igual. Não é tudo assim. Igual. Tudo tem, igual. Tem. Mesmo contexto. Olha, tem. Igualzinho. Tudo nota 10. É, tudo é isso. Eu acho. Nossa, tá lá em cima do muro, hein? Futuro repousando na mão. Ah, é. Ah, é. E puta diferente. É. Seguir sempre com o meu coração. E o quê? Meu coração! Ô, mano, isso é lindo, mano! Ô, mano, você emprestou alguma coisa pra isso? Isso é lindo! Lindo. Não é uma mala como uma mala que você deu pra ele comer, mano! Ô, mano, você que é um cara que. Há 16 anos, há 15 anos, tá sentado aí ao lado do Benjamin. Olha agora, peraí. Que avaliação psicológica você faria desse jumento? Psicopata. Agora vamos sentir, ó. Ah, solidão, isso é lindo, velho. Parece o Robin Gibb dos Bee Gees. O Benji, ele tem... Quando é o Andy Gibb que faz esse falsete, ah, nossa, o Domênico paga um pau. Você não vai falar do Andy Gibb, você eu tá louco? Eu falei mal. Ah, tá. Eu falei quando o Andy Gibb faz esse falsete. Mas eu gosto dessa música? Não, não é gostar. Mas ninguém falou que não tem que gosta. Idolatrar. Eu tô falando que todos são o mesmo nível, velho. Eu falei que as três são do mesmo nível. Se é o Andy Gibb que fala... Ele falou, olha isso, que maravilhoso. É o Gessé, você desce o pau. Mas eu gosto de que desce o pau. Você tá descendo o pau no Gessé. Não tô descendo pau em ninguém. Já entendi o esqueminha. Ele tá louco, hein? Não. O esqueminha é pra colocar aquelas merdas que ele gosta. Aquela gritaria, aquela... Merda. Já entendi. Gessé é merda. Mas não vou pôr as merdas. Eu não pedi. Aqueles caras que arranham azulejos. Os caras ficam arranhando azulejos. Legal, eu amava como amava um... Mas é bonita a música, porra. Legal, igual é chupar pescoço de morcego. Isso que é legal. Ele quer sentir um arrepio no corpo. É. Você tá louco. Vai andar. Os DJs amam. Ah, chupar a abelha. Eu amava como amava os DJs. Ama, DJ? Pronto. DJs não olha, amam. Acho que rimas. Rimas de ventos e ventos. A música tem emoção, a música tem alma. Obrigado ao Fabrício Luiz, mandou aqui, ó. Osvaldo Montenegro, Osvaldo Montenegro é um poeta. Quem não vê assim não entende de música. Ótimo, eu tá não aqui, ó, tá aqui, ó. É outro que foi barrado lá no Vila Mix, mano. Pô, é outro. É mais um. Aqui, ó, Luiz de Paulo fora, também. Só... Luiz Paulo mandou aqui, ó. Dançando com o calcanhar, assim, na todo mundo do nosso lado, hein, gente? Ó, por que não faz isso, Vila Mix? Pega uma casa noturna do lado, põe os homens negros. Os caras vão barrado, lota tudo olha, lá, velho. Olha, um amigão nosso aí, em comum, falando, aguentar o Benja, fã de Iron Maiden, falando sobre Gessé numa sexta-noite, é pois de foi a catraca. Só um minuto. Porque eu não vim aqui, eu não estava defendendo, eu não tô fã de Iron Maiden, CDC, de Motorhead, das coisas que eu gosto. Foi colocado pelo seu domínio, pelo seu atacando. Falar de Hermes e Aquino e Gessé. Você tá atacando os que você não gosta, é diferente. Aqui, e o outro aqui. Não, mas não é possível um ser humano gostar. Agamantoane 1, diz aqui. Tem todo o significado, sim, do mar para os amantes. O amor do pescador pelo mar, seu Benjamin. Sem cultura, ele coloca aqui. Então, os ouvintes estão loucos com o senhor agora. E o amor, louco, e o amor, se enlouqueceu os ouvintes. E o amor do carteiro pelo selo. Peraí, tudo tem um amor. Teve um ouvinte que perguntou, não gosta, olha. Viu? Falou que você, o Benjamin também não deve odiar o Djavan. Não gosta. O quê? Djavan? É. Ó, Djavan? Prefiro tomar um Buscopan. Muito obrigado. Aqui, ó. O Juli Nelson. Domênico, você é imparcial até no quesito músicas. Parabéns. Djavan é legal. Tá todo mundo com o Djavan. Mas você é fazedor de média, eu não sou. O Leoz, underline P. Benja, nota 0. Domênico, nota 10. RG, nota 10. Tá aqui, RG. Tá aqui, mandou aqui as notas. Tem uma porrada. Os ouvintes estão dando nota pra você. Que legal. Olha aqui o filho do Gilhard, o Silvinho. Olha aqui o WhatsApp dele. Domênico. Sensacional. Nossa, é horrível. Sensacional. Você tá louco. Olha aqui o Silvinho, filho do Gilhard. Nossa, Domênico, que decepção que você criticar Gessé. Jamais ele é pra isso. O que você criticou Gessé? Criticou Gessé, você tá louco? Criticou Gessé. Quem criticou Gessé, ó? Então ouve essa aqui, olha. André Matalon escreve: Benjamin é uma vergonha para nós judeus. É lógico. André Matalon não é judeu. E ele ainda emenda aqui: Oswaldo Montenegro é tiozinho pegador. Ah, isso é outra coisa que ele faz da vida pessoal dele, não é problema. Agora, explica essa letra pra mim. Ah, vamos bonito, ó, que legal. Pera aí. Essa música é maravilhosa. Ela é tão explicável quanto todas as outras que você acha legal. Os ouvintes lá fora. É maravilhosa a música. É sensacional. Olha lá. Peraí. quem cantou. O que, que é Zoom de Besouro, irmão? Quando ele fala isso. Olha lá. Quero ver o pôr do sol. Eu que quer ver o pôr do sol, Benjamin? Que bonito. Que bonito. É, ver o pôr do sol. É, ver o pôr do sol e ver. Vai pro inferno você. Um quer amar cê, como cê um pescador. Você não sabe o que é o pôr do sol. Você não sabe o que é vir um pôr do sol. Um quer amar como um pescador e o outro quer ver o pôr do sol. Isso não sabe o que é ver o pôr do sol. Isso não sabe o que é uma rua de chamba de terra. Graças a Deus. Pôr do sol. Aqui é Roots, Bloody Roots. Tá louco. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Para com o corintiano aí, ô, mano. Já foi, já foi. Amigo, já foi? É. Não, tá aí. Teu placar pra... Teu placar, teu obrigado. O Fernando Santini tá pedindo pro Sombra explicar o que é açaí guardiã, zoom de besouro e um irmã. Branca é a tese da manhã. Eu não fico preocupado muito com o entendimento das letras. Eu gosto do cenário, do conjunto da obra. Aqui pra você, verme, lixo de gente. Eu sou radialista, sou profissional. Não, isso é outra história. Ah, você eu, tá, agora, eu agora gosto do conjunto da obra, não é só letra, tem toda a construção, é refrão, tem que agradar as pessoas, e se a musicalidade é legal, tá bem feito. Nossa, bacana. Parecia é agora isso, o tá Gilberto Gil falando. Sombra 10, Benjamin Zero! É isso! E o pior que tem, aquela meia dúzia que acredita nesse papo mentiroso do seu Sombra. Aqui, ó, o Regis 02 fala aqui, o poema, o poema não tem que ser entendido, e sim sentido. Então isso, Benjamin, pra entendido é sentido, Benjamin. Como é que o Claudio Azedão é evidente. Como é que ele sente? Como é que ele sente açaí guardiã, zoom de besouro, um irmão? É branca e a tez da manhã. Ele amava como amava um pescador. Da mesma forma como você sente aqueles dois gritando. Os produtores lá, amam. Ele amava como amava um pescador. Os caras estão arrebentando, Benjamin. Talvez seja um pouco mais fácil de entender qualquer frase de músicas do Sepultura. Roots, Bloody Roots, velho. Olha, o Benjamin. Se amanhã acontecer alguma coisa com ele, não dá nem pra responsabilizar alguém. É. Ele tá arrumando briga com todas as classes. Se amanhã aparecer a Maria. Eu defendi o Hermes de Aquino. Você arrumou os taxistas antes de ontem. Ontem você não veio. Aí hoje você tá arrumando com quem gosta de mim. E amanhã não venho, porque é sábado. Então, aí segunda você arruma com mais alguém. Fica atento. Essa madrugada, fica atento. Se aparecer alguém abrindo o porta-mala de um táxi, jogando ele num rio... é o Benjamin. É o Benjamin. Mas o que tem de gente que falou que eu tava certo também, tá assim, ó. Ó, assim, ó. Ah, mas tá cheio de tonto no mundo. Ontem eu liguei aí e consegui falar normal. Hoje o Benjamin já tumultuou tudo. É que o pessoal pediu que quando você já ligou ontem, não mudou nada de ontem pra hoje, os caras falaram, tumultuou um pouco. Tem o placar pra amanhã, domingo, Corinthians, São Paulo e Corinthians. Cara, eu acho que vai ser jogo pegado, acho que 2-1, Timão. Boa, Deus te tomara, ouça. Tomara. Um abraço pra você e feliz dia dos pais domingo, viu? Obrigado, pra vocês também. Obrigado. Posso mandar pelo menos uns abraços aí? São os mesmos de ontem, nada. São os mesmos de ontem? Nada, velho, vamos dar vai. Vamos dar um pouquinho. Quero mandar pra minha esposa, é óbvio que é a mesma de ontem, não mudei. Ainda né, bem. Ainda então bem. Eu quero mandar um beijão pra Cristiane aí, pro meu filho Gabriel também, corintianíssimo. Boa. E mandar um abraço aí também pros meus amigos, meus irmãos, todos que ouvem a rádio aí, todo mundo com certeza tá ouvindo agora. O Tico, todo mundo aí. Falou, cara. Obrigado, viu? Tá bom, valeu, valeu, gente, parceiro. Obrigadão, hein? Tudo bem. Só fazendo uma frase dele, Sombra. Ele falou, a minha esposa é a mesma de ontem. Gente, vamos parar com esse negócio de ficar se separando também, né, velho? Porque quando você tá lá no casamento, o padre fala... Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe, tem que levar a sério, velho. Exato. Aquele tiozinho que tá ali na frente, ele não tá só ali, tipo, celebrando uma coisa assim. Faz que nem o Domênico. Às vezes, se não tá legal, põe um pouco no banco de reserva, depois volta pro time titular. Mas não vende um jogador. Mas não vende um jogador. Às vezes é melhor. Não empresta pro time adversário. Põe no banco de reserva. Só porque, Sombra, não vou dizer que as pessoas devam viver infelizes umas com as outras, mas eu acho que as pessoas deveriam insistir um pouco mais no relacionamento, porque, querendo ou não, tá uma balbúrdia, cara. Balbúrdia. Ó, hoje o cara, ele troca mais de mulher do que ele vai no como é que chama aquele bagulho que o cara vai lá no poupa-tempo lá trocar o número do RG lá, vai fazer um documento novo. É impressionante. Velho, tá ridícula a coisa, Sombra. Tá ridículo. Eu concordo com você e também endosso. Tem que parar com essa coisa também. Enrolando as meninas, também, as namoradas. E as noivas. Não, mas é melhor às vezes você enrolar pra depois, quando casar, ficar eternamente. Tem um parceiro nosso, o Eduardo Cristóforo. Então, esse é o Edu. Lá da promoção, que faz o navio da véia com a gente, produtor, parceiro nosso, associado nosso. Ah, que legal. Ele tá casou lá que é ruim também anos. Você, está, Benavides, está, não foi? Está na sua sétima gaúcha. Então, o Edu, a primeira vez que ele casou, ele tinha 13. Quanto? 13. É a sétima gaúcha. Agora é a Débora, é a sétima. Caraca, velho. Então, e sempre tem que ser gaúcha? Hã? E sempre tem que ser gaúcha? Ah, sempre. Às vezes pega umas que fica ali na borda, né? Você não sabe se é Paraguai, né? Tá na então, sétima gaúcha. A primeira vez que ele casou, RG, é que ele é judeu. Ele casou no bar mitzvah. Quem? Daniel? O Daniel? O Edu é judeu, não. Assim. Sétimo casamento. Você duvida? Então vai no Navio da Véia, que vai ter o show do Roupa Nova. Sensacional. Aliás, Navio da Véia, que tá com uma promoção sensacional pra cabines triplas e quádruplas. Atenção, porque terceiro e quarto passageiro pagam um preço bem menor. Bem menor. Então, se de repente você tem um grupo de 3 e 4 pessoas, fica muito mais acessível para você ir no Navio do Energia na Véia. O embarque vai acontecer em março do ano que vem. Então, você quer ir no Navio do Energia na Véia, com os DJs da Véia e com o show do Roupa Nova? Pode ligar agora que tem o plantão da promoção aguardando sua ligação. 3624-9007. 3624-9007. Você pode parcelar a cabine em 12 vezes. E fala assim, ó, mas eu quero saber da cabine tripla e quádrupla, que o terceiro e quarto paga bem menos e posso pagar em 12 vezes, tá bom? Sim. Liga lá agora. Se você quiser, você ainda pergunta lá do cara que casou pela sétima vez com a gaúcha. Fala o tal do Edu. 3624-9007. 3624-9007. Você fala, não, os caras vão levar Roupa Nova, Navio do Energia, Roupa Nova, aquela banda que tem 39 mil sucessos. É. É ela mesma, é isso aí. E é um cruzeiro de 3 dias, 3 noites que vai aqui pro litoral norte de São Paulo. Para Ilha Bela, para em Búzios. É legal demais. Show, viu? De bola. É muito legal. Vai ter show do Rudy Landucci? Bora. Vambora? Com certeza. Nem combinamos, né? Não, mas tá combinado. Tá combinado? É, então vai ter novidade aí. Já virou tradição, né, Rudy? Tem que já fazer, né? Não, mas ó, ao que tudo indica, aí vai ter o show, além de Felipe Maia, o músico, vai ter uma banda comigo lá, hein? Ah, é? É. Opa. No seu show não fica o promotor na porta, ó, determinando quem entra ou não entra. É quem tá disposto a rir ou não, senão a gente tira das filas. Não, mas pode todo então, mundo. Olha, liga lá na promoção 3624-9007. Esse é o telefone para você fazer a reserva do seu navio do Energia na Véia. DJs do Energia na Véia, o Dodô vai tocar. Hein, pô, Dodô? Lá, oh, que bom, hein? Com certeza, vai ser legal. O Navio da Véia é sensacional, né? Silvio Ribeiro, os DJs e o show do Roupa Nova. Ali, vai ali ser legal demais. Sempre, o Navio da Véia é para você purificar a alma. É verdade, é verdade. Tá passando, olha, de navio para avião. Olha aí, ó. É por terra, pelo mar, pelo ar. Pô, tá aparecendo os três poderes. É, e vem muita coisa boa por aí. Anotou, o avião? É, esse é o avião que te leva pra ver YouTube. Estádio 97 da Energia 97. Agora vai falar da Acer. Vamos falar da Acer. Vamos falar da Acer, é isso aí, amigão. Lê aí o tweet do maluco, dá uma moral pro cara. Estão arrebentando o Benjamin, cara. Então sim. Dá uma moral pro cara aí, ó. Tá lá. O cara, cadê o cara? Aqui, o Bruno Paulo. Fares falou assim, Djavan, prefiro uma agulha quente na uretra. Mas Djavan é bom, olha, né? Só, amigo, em agosto, só a tem hora esse é essa. Você não acha mais. Só tem um, então pode aqui tem 800 aqui, lógico, se quiser. Nos teus? Eu vou um atrás do outro. Ué, não, mas teus? É outra. Não, mas não é nos teus. Mas outro. O Sombra lê lá. Mas deixa eu te falar. O Sombra vai ler lá, você vai ver. Não, mas deixa eu te falar. Eu não tô aqui, eu não tô fazendo campanha pra nada. Eu não tô pedindo pra ninguém concordar comigo. Djavan é chato. Mas ninguém vai concordar com o senhor. Montenegro, mas ninguém vai concordar com o senhor. Chato do planeta. É, não vai concordar, ninguém mas, vai concordar. Manda o Vitellers fazer a pesquisa. Neutra, faz a pesquisa. Lá no Facebook da Rádio. Quem tem razão, mano. Ô, Beijo, isso aí é dupla sertaneja? O quê? Osvaldo e Montenegro? Pode ser também. Ô, Belo, hoje você tá ativo, hein? Pô, obrigado, hein? Oi, e aí? Vocês pagaram já aquela dívida lá? Qual? Você e a Graciane já pagaram lá aquele débito lá? Tem que precisar pagar lá, lógico. Meu dívida o quê? E o Dodô? Que dívida que é? O que aconteceu? Pá! Que dívida que é? Que eu não tava nem sabendo. Ah, estão cobrando aí. É tanta dívida que eu tenho aí. Pá! E o Dodô? Você deve ter, não. Vamos juntinho. Pá! Nossa, a dívida maior do Belo deve ser se ele for no dentista, velho. Pra arrumar aquela boca dele. A hora é essa. A maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Acer tem. São preços imbatíveis e a Acer ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Então acesse o site esser.com.br. Liga lá, liga para Esser, anota o telefone da Esser aí. 3066-0900, 3066-0900, e confira as melhores ofertas. A hora, amigão, é Esser, só em agosto, hein? Esser é um nome construído com valor, com muito valor. Um parabéns lá, um Mabru pro Rafa Horn, que foi pai de novo, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme Curitiano lá da Esser, e pra toda a galera da Esser. Zumbinha! Dodozito, eu sei que te peguei de surpresa, né? Ah. Mas é... Eu também pego ele de surpresa. Ah, você pega? Ah, ela gosta. Ah, você pega, não? É verdade, ela gosta. É mesmo? Oi! Eu não sei o que vocês estão falando. Oi! Oi, o cacete. Tem alguém aí? Oi, o esculeto da tua véia. Ai, ai, ai. Fala aí, fala de nós aí. É, mas você tem coisas aí do Palmeiras? Ô, vó, tem notícias do Porto? Ô, vovó. Do Palmeiras, olha. Diga é o de seguinte, nós aí. A notícia que tem do Palmeiras é que tá na dúvida ainda do Leandro Siqueira ou do Lucas Barro, viu? É. Tá essa dúvida e até algumas pessoas levantaram aí levantaram a lebre e acha meio chato tirar o Leandro Siqueira agora. Eu me acharia, viu, vovó? Você não, sabe por quê? Acho que se é pra tirar quem ainda. Não foi bem no último jogo, vai ter que tirar o time inteiro. É, porque foi mal todo mundo. Então, você não acha que era melhor deixar? Acho que tem que deixar. Mas tem uma coisa aí. O vovô lá do banco que patrocinou o Palmeiras, ele banca o Lucas Barro, trouxe tudo. De repente ele mandou um WhatsApp pro Nobre e falou, olha... Mas aí não pode. Vai jogar, mas aí vai escalar time? Não, não. Eu só tô dizendo, às vezes tem esse tipo de pressionamento. Mas não pode ter esse... Vovó, não viaja nessa não, se acontecer isso, aí vira várzea. Aí não dá. Não dá ideia, mas é só um toquezinho. Fala, olha, de repente ele joga domingo. Eu acho que o Marcelo não ia... Também acho que não. Não ia nessa não, viu? Não é cara de se sujeitar isso. Não. Vovó só levantou uma possibilidade. Mas, vovó, você... Vou te falar, hein? Errado agora? É, vovó, foi mal. Desculpa, mais cedo, viu? Mais tarde, o Barrios vai ser o titular do time. Isso não, não tenha dúvida. Não, tenho certeza. Tenho certeza. Ele é melhor que o... Eu acho que ele já joga esse final de semana. Não, hein? Então, mas aí você não acha sacanagem com o... Mas eu acho que é sacanagem do Siqueira. O cara tá fazendo gol, pô. Mas o Barrios, ele foi contratado pra ser titular, né, gente? É igual o Ronaldo Gaúcho no Fluminense. É sacanagem com quem tava jogando? É. Mas é o Ronaldo Gaúcho que tá chegando. O Wagner Love também foi contratado pra ser titular e perdeu a vaga pro Luciano. Mas é porque demorou, não tá bem. Né? É diferente. Mas não, ele não, tá não. Fazendo gol, né, não, senhor, não demorou não, Domênico. Teve um, não. Não, teve uma época agora aí que o Tite afastou, ele ficou duas semanas fora. Não mas foi, é não demorou diferente. Não. É a mesma coisa que você botar o Barro e ele não jogar bem cinco jogos e voltar o outro. Aí não é? É uma situação inversamente inversa. Eu não tenho dúvida que o Barrios em breve vai ser titular. Mas você não acha tirar o Leandro Siqueira agora, não acha ruim? Pereira. Eu acho que é o tipo de situação que, assim, se o cara tá bem e você faz essa troca, é o tipo de coisa que é ruim pra você perder o elenco. É. É ruim. Porque existe um grupo, né? Se o cara tá bem, vamos supor, é que nem você tá aqui. Então, por exemplo, vai... Tem um de vocês assim, pô, tá bem pra caramba no programa e tal. Aí você, sem mais nem menos, você chega e fala, não, sai você, entra um cara aí, só porque é famoso e entra no lugar, porque é famoso. Sem justificar o porquê entrar no lugar, entendeu? É, ele na coletiva, ele disse que isso, há um rodiziamento no elenco normal, né? Ele disse que o jogador já sabe que o Alexandre pode entrar também. Tudo bem, se ele conversou, se ele acertou isso, tá bom. Aí tudo bem, é outra história, né? Mas desde que isso fique bem conversado. Tem que ficar conversado, claro, que todos, né? Olha, acatem, se ele, né, fizer três gols para Palmeiras ganhar do Cruzeiro, ninguém vai falar nada. Porque brasileiro, para acertar, como a senhora diz, rodiziamento. Eu acho que o jogador tem que ser um pouco menos melindrado, cara. O jogador tem que ser um pouco menos melindrado. Mas eles são, mano? Na Europa, eu acho que são. Eu acho que são, porque o jogador... Não, eles são menos melindrados, não são, né? Mas é que tá, quando o cara vai para Europa, ô vovó... Oi. O cara, muitas vezes, ele pode ter o ego que for. Chegar lá, ele enfia no meio das pernas ali, pra não falar em outro lugar. Ai, ali. Que gostoso. Tá certo? E guarda no bolso e fica sentadinho no banco. Aqui no Brasil, o cara, ele acha que ele tem cadeira cativa. Não é o caso do Leandro. Não tô falando que o Leandro tá dando piti, porque pode ser que entre o Barrios, não é isso. Mas o jogador, quando é substituído, ele faz biquinho. O jogador, quando ele fica no banco, ele faz biquinho. O jogador precisa ser um pouco mais profissional, cara. Tem que respeitar. Você sabe o que é, mano? É o seguinte... O cara, a criança, quando tá com os pais, faz birra, etc e tal. Quando tá viajando com os tios e com o vizinho, obedece, dorme na hora que o tio manda, come tudo. Quando tá com o pai e com a mãe, olha, belo exemplo, viu? Aí. Quando tá com a avó, faz o que quer. Quando tá com a avó, né? Quando tá com o pai e com a mãe, não obedece. É, mas eu defendo a seguinte tese com relação a isso. para a imprensa esportiva aqui no Brasil, lá fora é rodízio. Lá fora é elenco. É. Para a imprensa esportiva aqui no Brasil, o cara faz isso, o neguinho chega com o microfone, bota na boca dele e fala: porra, e aí? O cara te tirou aí? Você vai... Quer dizer, é uma situação para o jogador difícil. Mas cara, assim, vamos analisar para o seguinte: lá fora, assim, via de regra, existem as substituições e fica tudo normal. Mais recentemente no Barcelona, teve substituição e neguinho ficou puto e meteu a boca. Neymar deu pitizinho lá. Neymar foi substituído lá, o Luiz Henrique andava tirando ele, ficou putinho. É, e quase derrubou o técnico. É, ficou putinho. E falou pro Luiz Henrique, falou: lá no Santos eu derrubei o Dorival. Você acha que eu não te derrubo também? É. Mas eu vou. Mas é brasileiro, né? Se a senhora acha que tá ruim pro Leandro Pereira, e dirá pro Alexandre, então. Porque o Alexandre saiu do Flamengo porque ele tava no banco, ele não jogava. Agora o Palmeiras contratou aí o Barrios, possivelmente ele daqui a pouco vai ser o titular. Automaticamente o Leandro vai ser o substituto dele. Imagina o Alexandre de novo. Porque o Leandro tava indo pro Grêmio. Aí ele mesmo pediu, parece, pra ficar que ele gostava. O Alexandre vai jogar tanto quanto o terceiro goleiro. Mas não é. Sabe o que acontece? Daqui a pouco o Dodô... Tem cristal do lado. Ele tá com o efeito suspensivo. Daqui a pouco Dudu. Dudu. Capaz de pegar um mês aí. Mas é outra posição. Não, mas dá pra jogar. Dá pra jogar. Aberto, dá sim. Quem? O Alexandre? Dá sim. Não dá. É jogador de área. Também acho que não. É da mesma forma, por exemplo, vocês acham que dá pra jogar juntos ali, ó, o Barrios junto com o Leandro? Não dá também. Esses dois não, mas o Alexandre acho que é um pouco mais rapidinho. Não é? Eu acho que o Alexandre... Esquece, 30 e poucos. Ele é mais aquele cara aí, camisa 9 mesmo, a bola tem que pingar na frente dele e guardar. Bom de cabeça. Tem dois caras que tem que dar a mão e sair rezando por essa situação que vive. É ele e o Borges. Impressionante. A voz tá na ponte, né? Sim, mas roda, aí chega alguém e o cara vai pro banco. Ah, mas o Alexandre, quando ele entra, chega alguém e vai pro banco. Mas eu acho que difere um pouco. Eu acho que os dois no auge, eu ainda preferi o Borges do que o Alexandre. Não, no auge. Mas hoje, o Alexandre, é melhor, todo time que ele passou, por exemplo, no Inter, no Vasco, agora no Palmeiras, que ele não teve chance. Campeão na Libertadores. Mas é um cara, só que por onde ele passa, ele vai bem, cara. Ele vai bem, ele faz gols, ele dá azar. Quem? O úmido do Galo não veio. Então, eu não falei. Eu perguntei se estavam... O português foi fazer tosa higiênica. Se estavam multando a capivara. Mas disse que a Gillette causou alergia nele, né? Ficou com a virilha toda lascada. É mesmo? É que o veterinário, velho, quando foi fazer a tosa higiênica no português, ele pegou e falou: gente, pra ser higiênica tem que depilar da cabeça aos pés, véio. Agora só, maninho, fala. Só uma coisa, você vê? O 550 atacante vai machucar justo a posição mais carente, né? Não, mas vai entrar o Amaral. Mas sinceramente, gente, se vocês precisam do Amaral pra ser campeão, não acho. Não acho que a falta do Gabriel é determinante. Desculpa, não é por causa do Gabriel que vocês podem deixar de ser campeão. Não é. Ele é um carregador jogando bem. De pano. Como não, é bom jogador, eu acho o Gabriel também um jogador. Piano. Mas, ó, o Palmeiras sentiria muito mais, por exemplo, em perder um cara aí que fosse uma referência. Vai, o Rafael Marques hoje pro Palmeiras é um cara mais importante que o Gabriel, mesmo achando que o Gabriel também é um pilar do time do Palmeiras. É. Mas é sempre mais difícil você construir do que destruir. E o pessoal ficou tristinho lá. Pode ficar ruim se perder o Arouca também. Mas eu acho... nesse caso, eu acho que o Arouca é mais substituível que o Gabriel. Não, mas eu digo, essa dupla agora, perder, por exemplo, o Arouca, e se machucar, aí vai complicar, hein? Ah, os dois juntos, né? Isso que eu tô falando. Vamos ver. Muito bem. Foram notícias do Porco, aqui no Estádio 97 da Energia 97 FM. O Estádio 97 da Energia 97 FM, que traz para você uma informação bem legal, principalmente para você que curte um pôquer. A Energia 97 e a Cassineira trazem para você... Primeiro Torneio Energy Poker. O torneio de pôquer mais energizante de São Paulo, 19 e 20 de setembro, no Maxuri Plaza em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de R$40 mil, cara, que demais! Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. Muito bem. Vamos falar aqui do torneio da Energia 97 da Cassineira. É o torneio Energy Poker, o primeiro torneio Energy Poker, tá ligado? É show de bola esse torneio, você vai curtir demais. Vai acontecer nos dias 19, atenção, anota aí, dias 19 e 20 de setembro, no Maxud Plaza, aqui em São Paulo. É, dias 19 e 20 de setembro, aqui no Maxud Plaza, em São Paulo. E você pode fazer a sua inscrição através do site energypoker.com.br. energypoker.com.br. Agora um detalhe importantíssimo. Premiação garantida, R$40 mil. R$40 mil. O Benja, ele odeia cartas. Mas ele agora, ele olhou com os olhos e falou... Ele arregalou os olhos e falou assim, onde tem um tutorial para aprender a jogar? Ele viu a carta de paus, por isso que ele abriu os olhos. O zoinho? É. Aí, Benjamin, 40 pila no mínimo, velho. 40 pila, ó. É uma coisa interessante. Eu seria uma pessoa mais feliz com 40 mil no bolso. Você sabe que a colônia joga em peso, né? Colônia joga. Dá pra você brincar é a vergonha da colônia, né? Você não sabe jogar pôquer, você é a vergonha da colônia. Dá para brincar de salgadinho, rapaz. Olha, eu vou te falar, eu acho que 90% dos meus amigos jogam pôquer. É? Você já avisou lá o... Seus amigos do torneio? Todos eles sabem. Já sabem. Todos eles ouvem o programa. Então você avisa. E o Maurício que... Matalon se inscreveu hoje, falou que vai ganhar e não vai sobrar pra ninguém. É, inclusive, um detalhe importante, viu? Quase metade das inscrições já foram preenchidas. Sim. Tá? E você fazendo a inscrição antecipada via site, você já larga com 3 mil fichas de bônus. Isso na hora de você jogar faz diferença. Que você, se o cara chegar lá e fizer a inscrição na hora, vamos supor que tenha como fazer a inscrição na hora, quem fizer a inscrição na hora, vai largar com 3 mil fichas a menos, porque todos que fizerem antecipadamente via o site, largam com 3 mil fichas a mais, tá? Então faça já a sua inscrição, acesse o site energypoker.com.br. Esse vai ser o torneio de pôquer mais energizante de São Paulo, e vem com a chancela, a credibilidade da Energia 97 e da Cassineira. Cara, premiação de R$40 mil, premiação garantida de R$40 mil, mano. Pô, eu seria uma pessoa muito mais feliz com R$40 mil no bolso, pra pagar minhas dívidas, que são muitas. Olha, imagina. Eu sei que você seria muito mais feliz com R$40 mil no bolso, mas você não tem dívidas. Ah, tenho sim. Para. Tenho sim, todo brasileiro tem dívidas. Esses caras que chegam em microfone e falam, nossa, eu precisava disso aí pra pagar minhas dívidas. Velho, eu pago quanta o mínimo da fatura do cartão, velho. Mas quanta hipocrisia, né, cara? Hipocrisia, velho. Quanta hipocrisia. Eu sou um brasileiro. É que vocês estão blindados aí. Vocês estão blindados no patamar acima. Vocês estão blindados no patamar acima. Mas eu faço parte aí da classe C, velho. Eu faço parte da classe C, como a maior parte da população brasileira, que faz parte da classe C, D e E. Momento construindo, né? Classe C. É que vocês fazem parte de uma elite, tá certo? E com méritos também, porque vocês trabalharam. Da elite branca, coxinha. Não, mas vocês trabalharam pra conseguir o status que vocês têm. Mas eu preciso trabalhar essa vida e a próxima pra tá bem. Você tá me lembrando aqueles que começaram a faturar muito, milhões, e aí os empresários começaram a chegar e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora começa a falar que você tá doando pra creche, doando pra instituição, doando pra interior. Eu sou pobre, mas sou feliz, RG. Eu sou pobre, mas sou feliz. Mas, ô, Sombra, deixa eu dar um recado aqui. É, pedi até um auxílio pros nossos ouvintes aqui. Nosso amigão aqui, o Leandro de Souza, ele tá com uma situação delicada na família dele. Aí o sobrinho dele acabou passando por uma delicada cirurgia. É, e ele tá precisando de doadores de sangue de qualquer tipo, tá bom? É, o nome do sobrinho dele aqui é Lucas Rafael Souza de Oliveira. Lucas Rafael Souza de Oliveira. Ele está internado aqui no Hospital Bandeirantes. E se você, amigo, um ouvinte do Estádio 97, puder colaborar aí doando sangue, você pode estar doando aqui na Unidade Vila Olímpia, que é na Avenida Santo Amaro, 2468. É, amanhã, sábado, se você tiver a possibilidade aí, funciona lá das 8 ao meio-dia. Sim. Deixa eu pegar mais um lugar aqui que atende aos sábados também, RG. Sim. A Unidade Santo André, ali para quem mora no ABC, ali na Avenida... dos Andradas, você conhece ali, RG? Avenida dos Andradas, 444, tá certo? Atende também aí amanhã das 8 ao meio-dia. E aqui em Guarulhos também, pro pessoal que puder aí de alguma maneira colaborar, por gentileza, na rua Santo Antônio, 95, no centro de Guarulhos, também das 8 ao meio-dia. Só repita o nome dele, mano. É então, ó, pro pessoal aí, quem puder colaborar aí, ó, em nome, a doação, por gentileza, deve ser feita aí no nome do Lucas Rafael Souza de Oliveira. Lucas Rafael Souza de Oliveira. Independe o seu tipo sanguíneo, amigão, é sempre importante você doar, independentemente para quem seja, porque os bancos de sangue, eles precisam de auxílio, né, RG? As pessoas ali, muitas vezes... Pô, precisa de reposição. Precisa de reposição. O pessoal precisa, de fato, aí, se conscientizar que doar sangue faz bem, porque amanhã pode ser com você, amigo. Então, se você tiver a disponibilidade... Ou um dos seus, né? É, verdade. Então, se você tiver a disponibilidade, mesmo que você perca, talvez, uma horinha aí no final de semana, vai lá, ajuda, cara. Ajuda porque é muito importante. Todos os bancos de sangue de São Paulo precisam de reposição, tá bom? Então, melhoras aí pra ele, tá, Leandro? É nóis, se precisar da gente, tá, estamos aí. Ô, Calção! Oi! Você virou cantor agora? Na verdade, é a faixa 5, né? Logo, logo eu vou lançar meu CD com o Tobias. E hoje ele veio anos 70. E, na verdade, eu vou participar da música dele. Posso cantar? Ah, pode, claro. Vamos lá, hein? Pronto. Desculpa a microfonia do Tobias. Tu... Pá, du-du-du-du, du-pá, du-du-du-du, loucão, du-du-du-du-du, du-pá, du-du-du-du-du, loucão, du-du-du-du-du, pá. Essa é a história do Tobias, ele é muito atraente, mesmo sendo um gnomo, ele também é gente, du-du-du-du-du, loucão, du-du-du-du-du, pá. Du-du-du-du-du, loucão. Du-du-du-du-du, pá-pá. Du-du-du-du-du, pá. Du-du-du-du-du, loucão. Du-du-du-du-du, pá. Acabou? Ele acabou? Agradeceu aí. Acabou já? É. Ele acabou de agradecer. Ele agradeceu? É. Peraí. Olha. Pô, valeu, Tobias. Obrigado. É, então, eu participo só um trechinho, o resto ele que canta. Faz a abertura de novo. Vamos lá. De novo, vai. Ele tá voltando lá, ó. É porque tem a pedaleira da guitarra dele. Ah, tá. Voltou a fita da pedaleira, vai. Tu, tu, pá, tu, tu, tu, tu, tu, loucão. Tu, tu, tu, tu, tu, pá, tu, tu, tu, tu, tu, loucão. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Essa é a história do Tobi. Ah, ele é muito atraente. Não é possível. Mesmo sendo um gnomo, gnomo, ele também é gente. Tu, tu, tu, tu, tu, loucão. Du-du-du-du-du, pá. Du-du-du-du-du, loucão. Desafinou, Tobias. Du-du-du-du-du, pá. Du-du-du-du-du, pá. Ele desafinou, né? Parabéns, Tobias. Obrigado. Ah, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Não, eu vou lançar um CD de verdade, viu? Vou lançar um CD. Boa. A gente vai disponibilizar no site as músicas. Que sensacional. Esse Tobias. Palmas pro Tobias. Aê. Palmas pro Tobias. Valeu, dá tchau aqui na câmera. É, aqui, isso aí. Bom. Esse momento Tobias, Tobias do Estádio, né? 97. Vem no oferecimento da BB. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vamos fazer a barba com Bozano, mano. Opa, é isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela parte de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Sua pele tá toda quebradiça, sua pele tá áspera, sua pele tá parecendo aquela pedra pome, velho. Nossa senhora, tem que se cuidar, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Se você não usar Bozano, cara, você vai ficar com aquele cheiro de churume, velho. Sabe aquele, quando rasga o saco de lixo e o lixeiro sai arrastando pela rua e fica aquele cheiro azedo? Nossa, nossa, tem gente agora no metrô que tá com cheiro de churume aí, gente. Aquele nossa, cheiro de manga passada, com abacaxi podre, velho. E fica dentro do carro aquele cheiro. Tem que usar esse antitranspirante da Bozano, velho. É top. Eu uso e recomendo. Tô cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. É isso aí, perfeitamente. Vamos aos ouvintes agora no momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook, Dodô. Vamos lá. Alô. Oi. Oi. Fala. Oi. Meu nome é Vitor. Oh. Vitor ou Victor? Vitor sem C. Vitor do quê? Vitor Blazetti. Mas se Blazetti. É Vitor sem C, ele não pode ser nada. Hã? Como assim, não porque pode se ele Vitor sem C, ele não é Vitor. Sem C, ele é o quê? Entendeu? Vitor com C é Victor, né? Não, você falou que você é Vitor sem ser. Se você é um ser humano, não é isso? Você não é isso, é o quê? Se você é sem ser humano, você não existe, entendeu? Entendi. Não, é sem a letra C. Blazetti. Meu, Blazetti, B-L-A-S-E-T-T-I. E o quantos anos você tem? Eu tenho 26. RG 2.6. Sexta-feira, hein? Mas agora acabou, né? Não tem mais. O que que acabou, Henrique? No Brasileirão. O que que acabou no algum Brasileirão? Algum time em Vitor? Tem algum? Sensacional! Deixa eu falar pra vocês. Parei. A minha mãe tá ouvindo aqui, ela tá pedindo vocês mandar um beijo pra ela. Qual o nome da mamãe? Depende, é bonita? Claudia, ela é fanzona de vocês também. Mas é bonita ou não? Não, pô, minha mãe, né, cara? Ué, quantos anos ela tem? Ah, não sei não. Hoje é sexta-feira, velho. Como e você mãe? Não sabe o. E mãe pode ser bonita também. Ué. Minha mãe é bonita, principalmente pô. Principalmente a mãe do Stifler. E quantos anos ela tem? Quantos aninhos? Esqueci, tem outro Stifler. Eu tô mandando beijo pro Palhacinha, essa do Palhacinha. Esqueci, tem outro Stifler. Então manda ela ligar ao meio-dia, velho. Tá, não, mas quem ligou fui eu. Vamos lá, deixa ela aqui. Tá bom, tô fã de vocês aí, porque tô mal contente de ter conseguido falar com vocês, pô. Muito obrigado. Isso, muito obrigado. E. O bairro qual é? Aqui é Vila Matilde. Ah, Zona Leste, eu moro perto da Toco. Isso. Eu moro perto da Toco também, beijo. Ah, isso. Legal na Vila Matilde, todo mundo. Todo mundo é perto da Toco. Vem cá, faz tempo que eu não vou. Tem a delegacia, tá aí ainda ou não? Aquela tem a delegacia, a sorveteria do lado. A sorveteria tá lá ainda? Tem sorvete na sorveteria. Tem preso na delegacia. Ué, do mesmo jeito que o pescador. Então, é por isso mesmo. Pescadorão. Ô, Domenico, os torneiros mecânicos amam. Mas você tem que ler a frase inteira. Os caras estão falando que você tem que ler a frase inteira. Amar, não sei se amam, mas que perdem o dedo de vez em quando. Eu fui torneiro mecânico, é de verdade. Você gosta de... Não, é verdade. Procura a minha história. Espanou a rosca. Começou ali, né? Gostei dessa. Mas é verdade. Começou ali, né? Fala, beijo gostoso. E qual que é o time aí? O meu é Coringão, né, meu? Ah, Coringão. Bom, Vila Matilde, né? Liga tudo nosso. Ô, amigão. O Vitor, pelo que tudo indica, aí o Tite vai acabar optando pelo Luciano no domingo aí e vai colocar o Wagner Love no banco, cara. Concorda com o Tite? Ah, eu concordo com o Tite. Eu respeito muito as opiniões do Tite. Ele tem moral no clube. E tem que testar o moleque, né? O moleque tá numa fase boa, ele começou assim no Corinthians, numa fase boa também. E tem que explorar um pouco isso aí, né? Porque daqui a pouco ele fica muito estrelinha e já viu, né? Você tá falando de quem? Do Luciano? Do Luciano. O Wagner Love, ele já teve as chances dele, né? E acho que é muito prejuízo colocar ele num clássico agora, assim, a fase que o Corinthians tá, fases decisivas, né? Ô Vila Matilde, vou te falar, velho. Ô Vitor, nós estamos em agosto. Quando é que o Wagner Love entra em forma? Não tô dizendo isso não. O Wagner Love já deu a cota dele, já, né? Não dá nem pra esperar? Você acha que. Não dá nem pra ter mais esperança, é isso? Ah, cara, eu vou ser sincero, eu tinha muita esperança, porque eu acho que ele quando ganhasse confiança, assim, é um cara que ele sabe marcar gol, ele tem falo de gol, mas, cara, você vai no estádio, você vê esse cara tropeçando em campo, o cara colocando ele na roda, sabe? É complicado, dá um desânimo, você perde a esperança no cara. E o ouvinte aí, ele tem a certa razão em estar impaciente com o Wagner Love, apesar de eu achar que o corintiano ainda tem que ter paciência, porque querendo ou não, o Wagner Love ainda é o único jogador com essa característica no nosso elenco, velho. A característica do Wagner Love ali de centroavante, de camisa 9 mesmo, aquele fixo, é o único jogador que a gente tem com esse perfil. Então acho que o corintiano tem que respeitar um pouco mais aí, talvez, esse momento ruim que ele tá vivendo, apesar de entender o lado do torcedor também. Não é fácil você ver o time inteiro aí se esforçando para criar uma jogada ofensiva. A bola quando chega no pé do camisa 9, o cara acaba se embananando inteiro e perdendo aquela jogada que poderia sair o gol. O Wagner Love, eu concordo com você no que você diz aí a respeito dele aí, que ele já demorou muito pra se condicionar. Wagner Love, ele já tá aqui no Corinthians aí desde o começo do ano aí, já poderia estar melhor do que ele aparenta hoje. Apesar de eu achar que o problema do Wagner Love não é físico, viu, cara? Eu acho que o problema do Wagner Love é psicológico. O Wagner Love é um jogador que tá sem confiança. A bola vai nele, cara. Bate na canela. Eu acho que ele carrega, até hoje ele carrega o fardo de ter jogado no nosso arquirrival, né? Então, ah, mas eu não penso assim não, cara. O Rincon jogou e no Corinthians jogou muito. Tá caindo na nossa graça, né? Então fica difícil a cabeça do cara. Tá, ah, mas, ó, amigo, aí eu discordo. Porque, ó, o Rincon jogou no Palmeiras e jogou muito no Corinthians. O Edilson jogou no Palmeiras e jogou muito no Corinthians. Eu discordo totalmente. O Neto jogou no Palmeiras e jogou muito no Corinthians. O fato do Wagner Love ter jogado no Palmeiras não tem nada a ver. Também acho. Pelo contrário, eu acho que o torcedor do Corinthians tem uma paciência com o Wagner Love do tamanho do mundo, porque em nenhum momento você vê o torcedor xingar o cara, vai, mas ninguém fala, é, Palmeiras, eu discordo, mas não, eu vejo, acho que... não vejo nada disso aí não. Mesmo o amigo... Eu digo na cabeça dele, entendeu? Acho que ele também não, acho que a não. Ansiedade de cair na graça da torcida, entendeu? É, sabendo, ainda mais sabendo disso, que a torcida tá sendo paciente com ele, acho que deixa o cara um pouco afobado também, mesmo o cara tendo a experiência que ele tem. E outra, né, meu? Aquele futebol chinês acho que acaba com qualquer jogador, né? Vamos combinar. Ó, mas vamos lá, por exemplo, rapidamente aqui, o Rafael Marques jogava lá também, chegou aí no Palmeiras, né? Tá bem. Não, é verdade, ele era. E outra coisa, o Love, você não vê ele fazendo um gol bonito, né? Quando ele fez gol, era rebote. Quem faz gol bonito? O Zaidão? O Leandro, o Leandrovski, que você vai ver. Ah, pro inferno. Ah, é? Quem mais? Não, mas independente do gol bonito, o torcedor do Corinthians quer que ele faça gols. Não importa não, se é de que bico, antes ele fazia gol calcanhar. Driblando um, dois, né? Isso não vê mais, né? Não, então, é por isso que eu falo que o Wagner Love, na minha opinião, ele tá sem confiança. O Wagner Love, aí, em algumas jogadas individuais, que ele pega a bola e parte pra cima do adversário, mesmo no mano a mano, ele não tem conseguido passar. Ele teve um mano a mano contra o Rodrigo, o zagueiro do Vasco. Eu vi isso. Foi ridículo. Sabe, ele tentou passar e fez a falta, velho. Ele tá com a bola no pé e conseguiu fazer a falta no zagueiro. Sabe que parecia? Quando tá você jogava pegar, bola com tá seu fumando, pai. É? Não tô, né? É. Sabe quando você jogava bola com seu pai? É. E ele era bem mais forte que você, e você ficava no caminho, aconteceu isso. Ele chutou o cara e caiu sozinho. Então. Mas vamos torcer, né, Vitor, pra que o Luciano acerte aí esse ataque do Corinthians junto com o Malcom. Apesar de eu não gostar desse tipo de esquema. Acho que quando você joga com dois caras mais abertos ali, sempre falta um dentro da área. O Corinthians, ele faz muitas jogadas de linha de fundo e cruza pra dentro. Se não tiver um cara ali que tem essa característica aí, um bom cabeceio, ou aquele cara que tem uma presença boa de área, você acaba rifando muitas bolas. Mas vamos ver se dá certo aí esse esquema que o Tite vai optar aí contra o São Paulo. Vamos torcer pelo Malcom e pelo Luciano. Vamos ver, né? Eu gosto muito também, tô gostando muito da fase do Elias também, né? Ele voltou bem da seleção. Acho que o Corinthians tá recuperando um pouco das lideranças em campo aí. O Elias, que era um cara que já tava sendo contestado antes de ir pra seleção, né? Esse é bom. Tá voltando a alegria pra gente. E ele contra o São Paulo, ele costuma fazer uns gols, né, no Rogério Ceni. É verdade, vamos ver se ele dá essa sorte no domingão também, Danilo, porque o Corinthians precisa da sorte, vitória, hein? Né? Danilo contra o São Paulo. É que eu ainda acho que o Renato Augusto vai pro jogo. Também, o Elias e o Danilo. O Renato talvez não vá, né? Eu acho que vai, viu, meu? Apesar de o pessoal falar que ele tá. O cara que tá jogando, tá dando uns passes bonitos, né? Tá jogando com uma categoria legal. Quem acompanha bem os jogos dele vê que ele tá jogando, tá retomando a confiança também. É um cara que tava bem, se machucando bastante e tal. Ele só precisa chutar mais pro gol, o Renato Augusto. Acho que ele segura muito na hora de chutar, ele prefere passar pra alguém. Vou te falar. Um outro cara que voltou a jogar a bola também, Benja, foi o Magic e Jadson, hein? Tá jogando, o Jadson tá jogando, o Renato Augusto tá jogando, mas o Elias joga muito. Joga muito. O Elias joga muito. No jogo contra o Vasco ele correu demais, cara. Foi raça puro, cara. E melhorou também, amigão, apesar de eu gostar muito do Ralf, melhorou muito ali aquele meio campo do Corinthians ali com a saída de bola que o Bruno Henrique tem também. O Bruno Henrique tá jogando fino da bola, hein? Né? E aquele negócio, né, mano? É, a mudança, né? Todo mundo é difícil aceitar a mudança, né? Ainda mais colocar um cara igual o Ralf no banco, que quando entra é aplaudido, né? Você imagina, por isso que eu falo que eu respeito muito as decisões do Tite. É um cara que sabe, entende futebol e não tem medo de tomar esse tipo de decisão, né? Então a gente tem que confiar, né? O Tite acertou o time, ele só não consegue acertar um negócio que não dá pra fazer milagre, que é o ataque. Ah, mas aí isso é falta jogador aí, né? Então, é por isso que eu falei. Isso não é. O que deu pro Tite fazer com o time do Corinthians, meu, não tem nem o que questionar. Ô, Vitor, obrigado pela participação. Tudo de bom. Bom fim de semana. Eu agradeço aí. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Manda aí. Mandar um abraço pro pessoal da FedEx aí. Ah. Pessoal aqui da empresa Kemp e o pessoal do grupo Dandara. Então tá bom. Um abraço aí, cara. Um abraço aí. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Alô, Galinho. Valeu, cara. Abraço. Um beijão na mãe aí. Continuando com o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Humberto. Humberto do quê? Porra, consegui, caralho. Baralho, baralho. Ai, que gostoso. Eu tenho um amigo meu que chama... Fala palavrão, porra. Eu tenho um amigo meu que chama Carlos Humberto. Deu uma água na boca, né, mano? Você é louco. Ô, Humberto, qual é o seu nome completo, por favor? Rimou, né? Humberto Anselmo Rodrigues. Você viu? Humberto, qual é o seu nome completo? Você é um cara honesto? Parece música do Oswaldo Montenegro. Olha, não fala isso, você tá arrumando uma... Daqui a pouco tem uma sessão de e-mails aqui. Os auxiliares... Onde que Humberto rima com completo? Oba, os auxiliares administrativos amam? Amam. Eu amava como amava os auxiliares administrativos. Mas tem explicação pra isso aí. Lógico que todo mundo ama. Tem? Mas, ó, o meu amigo aqui... Todo mundo ama, não. O Emerson. Nem assim, não. O Emerson aqui do Lago, ele falou pra você parar de falar mal do Djavan, Benjamin, porque... Eu não falei mal. Você que me perguntou, você gosta do Djavan? Eu falei, não, é muito chato. A música que ele fez ali, A Flor de Lis, é uma homenagem pra filha que ele perdeu ainda bebê. Não, mas eu não falei nada. Eu não sei nem que música é A Flor de Lis. O Benjamin não tá aí. Eu não desci o pau do Djavan. Você perguntou, você gosta do Djavan? Eu achei o Djavan chato pra caramba. Então, mas essa música é muito bonita. Qual música? Flor de Lis. Mas eu não sei, eu não falei dessa, não sei que música é essa. E tem essa música do Circulador de Fulô também, que é bem legal. É? Como chama a música? Flor de Lis. Não, a outra. Circulador do quê? Não, isso é uma banda de forreg. Ah, e como é que chama? Flor de Lis. Essa Flor de Lis é aquela lá, valei-me Deus, essa daí? É o pino, não é tua boa. Perdoa, por favor. Essa também. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Oh, essa daí? É, também é muito boa. Todo dia. Bom samba essa aí. É, ô Humberto, e quantos anos? É, 54 anos. Aí, RG número 2, 54 anos, o nosso amigo Humberto. Humberto ou dois Berto, RG? Matemática é uma ciência exata. Humberto lá, Humberto cá, dois Berto. Ou não? Humberto aquele lá, idiota não tá aqui, você vê? Ficou um vazio. Com vazio. Só o Domênico também pra te dar essa base, hein? É, fazer o quê, né? Pra fazer a claque pra você. Fazer o quê? Ó. Paciência. E o RG? Tem dia que é assim. Nesse momento você tinha que agradecer pra ter o Carlos Alberto aí. Tem dia que faz, não... Carlos não Alberto, não. Ri pra ajudar. Ri pra ajudar. O RG, meu amigo Ivan tá pedindo pra você mandar um tapa na camurça da Camille, da Tamires. Tamires? É. Vai levar. O mano vai te entregar um cartãozinho aí pra você gastar hoje. Legal, velho. E... Ô Humberto, qual bairro, meu? Duvido que o Benja. O Benja tá aí, não? Lógico que tá. É só você não inventar o bairro, eu adivinho. Não, eu duvido que ele acerte. Então vamos lá. Vila Bianca. Vila o quê? Vila Bianca. Foi criado, foi olha, criação depois do desenho Bernardo e Bianca. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Ratinhos? É perto da casa do Domênico, ali na Casa Verde. Caralho, você tá bom. Mais um baralho. Você pede música do Fantástico, tua ligação. Mais um, você vai pedir uma música lá em casa. Você não tira isso da boca. Você não tira isso da boca, hein? Tá louco, que cara chulo. Caraca, velho. Acertou. Lógico que acertei. Num programa de um nível tão bacana igual o nosso, o cara fala essas coisas. Programa de gente decente. Tá louco. Programa família. Parece o Portuga, velho. E ô Humberto, você trabalha com quem pra falar tanto palavrão? Você não é padre, não, né? Não, não. Trabalho com material médico hospitalar. E você vende mais? Mas qual, o cargo assim específico? É vendedor? Acho que é sonda pra uretra. Assim. É vendedor? Que isso? Eu sou gerente de área. Pensei que o cara chegasse. Amava como amava um gerente de área. Você amava um gerente de área? Eu amava como amava um gerente de área. Já pensou, né? O cara chega lá, o médico. Vai, quer comprar aí, não sei o quê. O que você vende aí? Você vende stents, amigão? Não, vem do catéter. Ó, imagina, põe um catéter nessa porra aí. Pô, minha mãe colocou 3 stents, cara. E ela tá bem, tá zerado. Graças a Deus. Boa. Mas foram 3 stents. Ela vai entrar no CrossFit a semana que vem, a dona Rebeca. Um beijo pra ela, boa recuperação. Mas, ô amigão, quanto custa, por exemplo, um catéter? O senhor aquele... Não, mas é verdade. Tá drenando o pulso. Depende. Tem desde, R$50 até... R$2.500. Mas qual que é a diferença desse catéter? Ah, depende do fluxo. É mais limpo. Do tamanho. É, depende do fluxo, depende do tamanho, depende da terapia que você vai fazer, depende de uma série de coisas. Ó, parou aquele esquema lá, né, velhinho, de pegar os neguinhos, jogar lá no dentro do hospital e meter por exemplo, catéter pra amigão, todo lado, né? Ó, amigão. Isso aí nunca para. Não, eu quero até pedir aqui, algum integrante do Estádio 97, se precisar de um catéter, você faz um descontinho? Não, não, verdade, pera. Não, pera, não. Vou falar um porquê. Aí você já ultrapassou. Vou falar o porquê. Não é na beira do imponderável. O Portuga, ele tem um furunco nas costas que parece um geyser, cara. Não. Ele precisa drenar aquilo lá, velho. Se o Portuga tiver, por exemplo, aí, que pedir aí um catéter sem nota, você entrega um pra ele? Que nojo, hein? Pô, tem gente jantando. Hora da janta. Ah, você acha que alguém janta ouvindo o Estádio 97? Ah, agora sim. Na hora da janta. Você duvida de ouvinte do Estádio 97? Duvido. O cara janta ouvindo o Estádio 97, o cara come ouvindo o Estádio 97. Mas quem janta? Quem vai jantar às 6 horas da tarde, 6:30 ouvindo o programa? Tem cara que ouve a gente no motel. Então, véio. Por isso que eu falei, agora janta 7:15. E come. Pô, gosto da quem da janta às 7 horas da noite? O Domênico e a avó não reza aqui durante o Estádio 97. Pessoal, faz a oração, agradece a comida e ouve o estádio jantando. É agora o oramento, viu? Nunca. Vamos lá, vai. Não duvide. Oramento não, vovó. Oramento? A oração é terça-feira. Não duvide dos ouvintes do Estádio 97. A essa hora, exatamente 7:14. Ah, mas quem janta às 7 horas da noite? Ô, Benjamin, quem levanta cedo, vai trabalhar, pô, chega em casa nessa hora. O cara tá morto de fome, velho. Ô, para. E ô, Humberto, torce pra quem, meu? São Paulo. Ô, patricolor, rapaz. Tricolor, com certeza. Amigão, tivemos aí a. O efeito suspensivo do Luiz Fabiano. Isso é bom ou é ruim? É bom. É bom? É bom porque não tem. É bom porque não tem centroavante, né? O Pato não pode jogar. Entendi. É, então eu acho que o Luiz Fabiano é o cara que tem que ir. E ultimamente ele tem feito bons jogos. Só que ele é cabeça dura, né? Ele é PT, o cara é expulso. Olha. Então... Agora, fazendo uma análise do tricolor, por exemplo. Quais jogadores você acha que o Corinthians teme no São Paulo? Por exemplo, no Corinthians, você tem, no meu ponto de vista, você tem, acho que, jogadores que podem fazer diferença. O Elias, o Renato Augusto, o Jadson e o Fagner. Na minha opinião, Fagner, por causa da ofensividade ali pelo lado direito, o Elias, o Renato Augusto e o Jadson. Quais os jogadores do São Paulo você acha que o corintiano vê e fala esses caras é que podem ferrar a nossa vida? Eu acredito que Luiz Fabiano, ele tem medo. Morre de medo. Sim. Eu acredito que o Centurion também preocupa se ele jogar. Sim. E acredito também no... Eu não sei como é que... Se ele vai entrar com o Rodrigo Caio, se não vai... Não, Rodrigo Caio também... não joga. Não joga, né? Não. Ah, eu acho que esses dois, viu, Sombra? O São Paulo tá meio ruim. Michel Bastos não acrescenta? Pra no... Não, o Michel eu acho que ele deu uma caída, mas o Elidio tá bem de fora da área. Eu acho que também acrescenta. Acrescentaria o Michel Bastos. É certo. Agora o Ganso ninguém tem medo dele, né? O Ganso, né, cara? Que coisa, né, rapaz? O Ganso foi a maior decepção que eu tive na minha vida com relação ao São Paulo, entendeu? Eita, não é pra tanto também, vai. Não, é porque é o seguinte, nós já fizemos bons negócios com o Santos. Nós já trouxemos Ayrton Lira, Pita e outros mais. E esse eu achava que ia ser mais ou menos a mesma vida, entendeu? Mas esse realmente foi uma decepção. O Ricardinho jogou mais que o... Jogou, né? Não, muito não, mais. Não, no São Paulo não. No São Paulo foi parelho. No São Paulo o Ricardinho foi rechaçado. No São Paulo foi parelho. O Ricardinho no Corinthians, proporcionalmente... Não, tô falando São Paulo. Não, São Paulo. Não dá. Quem decepcionou mais, o Ricardinho ou o Ganso? Os dois igual. O Ricardinho. O Ricardinho era persona não grata. Quem decepcionou mais foi o Ganso, gente. O Ganso, ele tinha expectativa. O Ricardinho... Perguntando pra ele. O Ricardinho, quando foi pro São Paulo... O Ganso, quando foi pro São Paulo, ele não foi com status de craque. Ele foi uma contratação bombástica, porque era um jogador identificado com o Corinthians. Ele foi lá uma porra de título, não foi? O Ganso foi pro São Paulo como um craque. Como um status de craque. O Ganso sempre teve status de craque, coisa que o Ricardinho não tinha. O Ricardinho era uma peça importante dentro de um elenco muito forte. Mas foi caro, né? Chegou pra 5 milhões, acho. Pra época. Quanto? 5 milhões, não foi? Pra época. Reais, é. Sim, pra época chegou pra dar lado. Na época foi. É verdade. Mas o Ricardinho era outra posição também, era mais ou menos a posição do Elias. Não, Não, imagina, mesma posição. Meia armador, mesma história. É, mesma história. Mesma coisa, mesmo. Era o cara do passe, era o cara do passe, era o cara. Mas eu acredito que o Ricardinho, o São Paulino, nunca teve tanta esperança nele, não. Mas no Ganso teve muita. É, tá certo, entendeu? Cara. Então deixa seu palpite pro jogo, cara. Meu palpite? São Paulo 2, Maloca 0. Isso, paga um zero. Pau aí o seu comédio. Que isso? 2x0. Você vai ver domingo aí o seu Zé Ruelo. 2x0. Maloca zero. É maloca mesmo, que é Corinthians. 2x0. É maloca mesmo, que é Corinthians. Essa buzininha vai virar buzina de bicicleta. Fica não vai não, não vai não. Vai o Atlético Mineiro tá se perdendo já. O Atlético tá se perdendo na curva. Diga, Humberto. Deixa eu te falar uma coisa, que eu sempre tentei ligar, nunca consegui. Mas tem o quadro, o seu quadro é perfeito, só acho que tem um problema aí. Que é perfeito? Deveria ser o Portuga e o Mano, corintiano, e você, Sombra, e o Benja, São Paulino. Ah lá, eu acho que é São Paulino. Claramente. Tá vendo? Mas você... Isso mas faz você... parte, inclusive, isso faz você... parte, inclusive, do planejamento achando, 2016. Não, todo mundo 2016, achando mudando, não. Né? Vai a gente mudar. Já vem conversando sobre esse assunto. Sou corintiano. É, tô vendo, hein? Serei, sou, fui, até depois da morte, esquece. Olha. Também não tem essa, não. Que é Corinthians pra sempre. Não, hein? Não sei, não. Ah, eu sei. Sei. Eu não sei também, não. É, mas eu sei. Olha, o ouvinte tem a sensibilidade. Mas, o problema é que a gente tem que identificar no elenco quem convence. É. Por exemplo, o Ganso não tá convencendo o torcedor de São Paulo. O Benjamin não convence o corintiano. Não. Tá convencendo, hein? Não, mas eu quero convencer. Eu sou o corintiano. Hoje tá louco. O Benjamin não tem cara de quem toca pra maloca. Não, mas sou maloqueiro. Sou corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Não sabe nem onde fica. Ô, malucão. Não sei sim. Ô, malucão. Vai assar a linguiça com a boca, vai. Que isso? Você tá louco. Não. Vai palitar o dente com uma saroba. Ô, Humberto, você pode ficar esperando o Benjamin 24, 48, 70. Não bota um ovo. Humberto, um abraço. Tudo de bom. É, rapaz. Um abraço. Valeu, cara. Tudo de bom. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Torcedor tá desconfiado, hein? É, os caras estão desconfiados, tá desconfiado mesmo. Vamos lá, mais um ouvinte. No oferecimento de Sem Parar. Mas três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Alô. Alô. E fala. Thiago. Fala, Thiago, tudo bom? Tudo bem, Dudu? E você? Tudo bom? É Thiago com TH ou não? TH. Consegui, Canários! Canários! Canários! Olha aí. Thiago do quê? Thiago Bueno. Bueno? Thiago Cirino Bueno. Ah, vem três Bueno. Vezes sem juros, eu sabia. E qual que é o... Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 2.9 hoje, RG, sexta-feira. Ô, produção. Oi? Um ouvinte ali, eu acho que ele, Thiago, as coisas pra nós ali. Ah, né? Sensacional! Se Thiago pra nós, é muito bom, não, sensacional. Muito bom. Você viu o nego na praia lá, o Bueno, gritando? Quem? O Bueno? É, porque tinha um Cirino Bueno. Nossa, é boa essa, hein? Não foi igual a do Edir, mas foi boa. Cirino Bueno. Até tu. É. Qual que é o bairro aí, velho? Eu, vamos ver, beijar, se você tá bom. Eu tô bem. Sempre. Jardim Rosana. Não ouvi. Como? Jardim Rosana. Jardim Rosana nas alturas Rosana, ou Jardim Rosana, Rosana nas baixuras? Pega todo mundo olhando aí. Todo mundo olhando aí. Pega aí, o cotovelo tá aí. Feio, viu? Tá ficando feio, hein? Olha lá, o Jardim Rosana que eu conheço é no Capão Redondo. É, sei. É, um pouco antes, né, Benja? Mas isso, um abraço pra galera lá da Vila Fundão, que todo mundo ouve a gente. Mas aí. É que com o abalo da calota da calota planetária, você entendeu? O que era antes agora ficou no lugar. O que seria uma calota planetária? É, a calota, bicho. Do planeta Terra. Foi meio MPD. Tu tá lembrando dos carros de antigamente que as calotas saíam na estrada mesmo, passando buraco, saíam correndo? Ainda mas, tem, velho. Pô, quando você desce o litoral, não aquelas calotas. Claro que tem, você tá louco? Você tá louco. Olha calota, que boy, hein? Que boy. Que claro, você é louco, Benja, mesmo. Porque hoje elas imitam as rodas. Por isso que você confunde. Carro, é isso, eu confundo. Eu achei que aquilo aí era. Não, tem muito que calor, igual aquelas calotas de antigamente. Pô, na Mogi Bertioga, aquelas curvas aí. É o que mais tem. É o que mais. Aliás, a maioria dos carros tem calota. Ó, inclusive. Mano, a gente vende as calotas lá, viu, mano? Lá é Carvalho. Ah, é? Também vende? A gente reaproveita pra fazer as capinhas também, né, mano? Ali na Ricardo Jafé, ainda tem muita calota vendendo? Tem, caramba. Não e só cê, calota. E você vê no litoral, quando você desce pro litoral, por que que tem tanta calota? Porque esquenta tanto que derrete, cara. Você sabe o que que eu conheço? Eu, antigamente eu desmontava a calota, eu pegava aquele arame que cerca a calota pra fazer boca de balão, velho. Que legal. Você sabe o que que eu conheço, esse lugar que ele mora, ali perto do Capão? E quem, eu ia muito lá no, com um amigo meu, o Fernandinho Beatbox, que veio aqui, morava ali. Jardim Macedônia. Olha aí. Ali perto do Maria Sampaio, Jardim Macedônia, não é? Você conhecia toda a quebrada. Não é não, amigo? É do lado, hein, mano? Então, o Fernandinho Beatbox morava ali. Eu também faço os beatbox também, mano. Beatbox. Isso é o quê? Beatbox. Pô, gelada, cara. Eu faço lá, mano, pra chamar a atração lá, né, mano? Eu faço até o Charlie Brown, ó. Aí os caras param lá, né, mano? Esse Alezinho é muito bom, hein? É, eu faço os beatbox lá, na hora. Eu acabei de ganhar a cerveja The Trooper do Iron. Quem é que trouxe? Quem é o amigão que trouxe? Aqui, o Everton, da Biervelt. Aqui, ó, ganhei The Trooper do Iron Maiden. Veio gelado, cadê cara? Ele? Cadê ele? Ah, que legal. Osado, cadê ele? Ô, amigão, obrigado. O Oswaldo Montenegro não tem cerveja? O Djavan não tem cerveja? Ah, não tem, esse cara não tem, mas The Trooper tem. Uma pirata, meteram um selo do Iron Man, você tá achando que é, trouxa? Ô, e o cara mandou, trouxe também o cara comida, meteu um adesivo lá no rótulo da cerveja, o cara tá achando que é do Iron. Ô, Domênio. Esse trouxa aí. Ô, Domênio, o cara trouxe pizza também. Quem? É, ele trouxe, como trouxe pizza. Aí, levanta o braço. Sensacional. Coitado ouvinte. Thiago, que time você torce, Thiago? Opa, esse aqui é bom. Tá vendo, Sombra? Tricolor! Ô, Tricolor, que beleza, cara. E aí? Ó, geladinho, hein? Expectativa pra domingo. Manda aí, Regis. Aumentou com a presença do Luiz Fabiano, que vai poder jogar. É, o Luiz Fabiano, ele não vive um bom momento, mas ele contra a Galinhada, ele coloca pânico, Galinhada, né? Galinhada tua prima. Ah, tá sem vergonha. Então, mas contra o Corinthians ele costuma fazer gols, né, cara? Exatamente, eu me recordo no Pacaembu, que ele fez até dancinha lá. Ah, e parou na esquina ali, e não, né? Vale nada, né? Parou na esquina. Vale tanto quanto o jogo que vai rolar domingo. Agora vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Pra gente, pra vocês não vale nada, mesmo. Liderança, porra nenhuma. Pra gente vale, o Atlético não vai ganhar do Goiás. É Goiás que o Atlético pega, não é? E você, jogaria com o Centurion? Ou você escalaria quem? Ah, colocaria o Centurião, que ele é um velocista, né, o Sombra? E ele cai muito bem, ele eu acho que ele dá certo, sim. Você sabe onde deixaria o Centurião... Não, pode falar. Não, o Domênico vai até ficar boquiaberto, mas um cara que eu tô feliz que tá voltando... Eu? É. É o Wesley. Wesley, sério? É verdade. Porque o Wesley, quando saiu, que machucou, ele mas tava, ele tava bem. Que fase, hein? Hã? Quanto tempo tá no São Paulo? Ah, não, tá desde o começo do ano. Mas é porque o São Paulo vendeu tudo que é volante também, hein, Sombra? Claro, ele chegou depois pra fazer a Libertadores. Abril, vendeu todos os volantes também. O Wesley quando chegou, Sombra. Aqui, ó, o Wesley quando chegou. Não tô gorando, não, pelo amor de Deus, hein? Claro. Eu tô falando, analisando a coisa como era. E o Rudy tá aqui, ele vai falar se eu tô mentindo. Vamos lá. O Wesley quando chegou no Palmeiras, a torcida gostava do Wesley. Ele tava jogando bem no Palmeiras. 2012. Não chegou jogando bem? Quando ele machucou e voltou depois, Palmeiras tava quase começou caindo. A coisa degringolar. Não, mas ele voltou bem na lateral, na ala direita ele voltou. Aí depois não quis mais jogar lá. Aí depois o Palmeiras caiu e... Aí foi feia a coisa. Bom, aí depois, mas no começo o pessoal gostava. Eu entendo, mas assim, eu tenho que falar sobre aquilo que ele tá fazendo né? Então assim, antes de machucar, ele vinha bem. E o Bruno, lateral direito, antes de machucar, também vinha bem. Kardec. Então, é, o Kardec vinha bem. Então assim, o São Paulo... Ele vai ter a volta do Bruno e do Wesley. Inclusive, eu acho que o Wesley vai ser muito importante se jogar pra colar no Elias, porque o Elias é o motorzinho ali, né? É o cara que vai e volta e entra como surpresa na área. Surpresa. O Wesley é o cara que espelha o Elias, no meu modo de entender. Porque o Ganso não é o cara que vai e volta. O Michel Bastos, ele vai e volta, assim, meio tempo. O Wesley é o cara que tem saúde pra fazer o vai e vem, né? É, mas ele tem que colar nele, né, o Sombra? É, o Wesley é o cara pra espelhar o Elias. Tem que grudar nele. Exatamente. É, acho que a única dúvida do Wesley agora é saber se fisicamente, né, como é, dessas contusões que ele teve, que ele passou, se aguenta a marimba daqui pra frente, né? Porque ele é um cara que corre muito, né? Wesley? Ele é velocista, né? É, ele é um cara que corre muito. O que não eu é velocista, acho, não. Não, ele não é lento. Não, mas não é velocista. Não, mas é o cara velocista que eu falei, não é um cara pesado. É, o Wesley. Não, pesado não, mas não é velocista. O Wesley, ele tem arrancada. Ele é um cara que corre sim, mano. Não, com certeza. No contra-ataque, ele vai bem, ele manda bem. A saída de jogo dele é muito boa. A saída de jogo dele é muito boa. Ele é o tipo, ele não é o tipo do volante que tu fica tocando de ladinho. Ele tabela e sai pra receber na frente, porque ele não é lento, entendeu? Ele tem velocidade. Exatamente. Não é? Agora, Thiago, esse São Paulo, você ainda acha que ele pode amadurecer para tentar brigar por título? Ou é o São Paulo que vai ficar aí brigando por G4? É, título é difícil, hein, Sombra? Mas G4, sim. G4, eu acredito. Tá bom, então. O que mais você gostaria de falar do Tricolor? Vai ser bom o retorno do Bruno aí. Espero que ele volte bem, como nas últimas partidas aí, estava jogando bem. E que, poxa, vamos ver aí, vamos torcer pra que o Tolói não faça nenhuma merda de novo, né? Ah, mas o Lucão Tolói tava fazendo mais, hein? Ah, mas eu não gosto do Tolói, não. Tolói é difícil, né, cara? Bom, convenhamos, difícil. A defesa do São Paulo não é aquela que agrada, né? Não é que agrada a gregos e troianos, né? Sim, mas, ô Sombra, você tem informação, previsão, enquanto o Bruno volta, o Breno, aliás... Cara, o Breno, bicho, o Breno ficou parado muito tempo, capaz de você vê-lo no banco aí no fim de semana. Não, ele falou quanto ganha. Ah, quanto ganha? Não, quando volta. Quando volta, quanto ganha? Ganha 50 conto. Será que é tudo isso? O São Paulo deu uma ajuda de custo pra ele quando não, ele tava preso? Não, mas renovou agora até 2018 ou 17 ou 18. Ah, então, mano, você sabe que eu vi o Breno ontem lá numa loja de departamento. Onde? Como assim? Tava rolando uma queima total. Esse calção é muito louco. Thiago, um abraço pra você, cara. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Certo. Ô, Sombra, deixa eu mandar um abraço aí. Manda. Sombra, um abraço pra galera da 3 Consultoria. Da 3 Contabilidade e a galera do Hospital Samaritano. Beleza, nasci aí. Trabalho do lado da Casa do Beijo aí. Minha mãe foi atendida aí, semana passada. Muito bem, olha aí. Poxa, bacana, hein, cara. Salvaram a vida da sua mãe? Foi lá na Água Cor. Fizeram os primeiros socorros. Então tá bom, então fez parte do cenário. Ah, o primeiro atendimento é importante pra caramba. É, claro. Então, exatamente. Tá bom. E uma última coisa aí, Gê. Fala, velho. Manda um cartãozinho aí pra mim, cara. Tamo ela pra Mariana. Mariana, hoje é dia de ver a cabeça do bacalhau, hein? É isso aí. É, tá bom então. Valeu, Thiago. Boa noite, cara. Muito obrigado, Sombra. Um abraço pra vocês aí. Fica com Deus. Falou, cara. Esse foi o Momento Sem Parar. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas para você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? É, isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Estádio 97 agora vai trazer para você uma indicação do Dodô. O Dodô tem uma informação importante para você. Ah, com certeza, informação da Câmara dos Vereadores. Olha só, a Câmara não poderia deixar de agradecer a população de São Paulo. Graças à participação de todos vocês, o Câmara no seu bairro está sendo um sucesso. E sabe o que é melhor? Olha, você ainda pode participar, né? Por isso, confira as datas das sessões plenárias no seu bairro em www.câmara.sp.gov.br. Vou repetir. www.câmara.sp.gov.br. Olha, a sua presença é importante para melhorarmos ainda mais a cidade que tanto amamos, hein? Participe, queremos ouvir a sua opinião. Câmara de Vereadores de São Paulo, cada vez mais perto de você. Perfeitamente. Olha, um tema aqui que não para de borbulhar nos nossos e-mails, né, nos nossos canais de comunicação. Qual que é? Agradecendo a linha do Benjamin. Exatamente. É isso aí, né? Vamos trazer aqui, deixa eu trazer aqui o som. Arrebenta mesmo, não tem dó não, viu? Não é? Não tem dó não, é. Não tem dó. Olha aí. Benjamin. Aí, ó. Essa música que você ficou detonando do Djavan, ó. É, ó, que fala. Pessoal tá revoltado com você. Revoltadíssimo, com o senhor. Que fala da filhinha dele. Não, é o açaí. Açaí. Aliás, eu tenho uma explicação. Não, não é essa. essa aí. Nossa. Essa aí, açaí. Eu continuo achando um pé no saco. Você fala que não entende o porquê da letra. Mas eu vou explicar pra ele. E eu não entendi, aí eu fiz uma pergunta, ninguém me explicou. Tem explicação. Tem explicação. Okay, tem explicação. Tá bom, então, me explica. Tem explicação da letra. Meu amigo Marquezine falou que você tá certo. Olha aqui. É o único que concorda com você. Ah, não é. Aqui eu não vou criar polêmica agora. Marquezine Magrelo, filho. Você da já porra. Criou a polêmica. Eu não, eu sou agora, você, agora eu segura a onda. Segura a onda. Eu fica com medo, não. Segura a onda. Olha, eu imito meu porque opinião. Porque o cara vai arrebentar com o senhor. Ai, aí, com o argumento aí, ó. Argumento. E eu vou depois vou sair daqui. Não, o senhor vai ficar quietinho. Eu vou sair daqui amando de Djavan. Não, não vai sair amando. Vai sair odiando, porque ele vai explicar e vai esfregar na tua cara. O Francisco amava o pescador. O Francisco Bruno Rabelo fala. Não gosto de Oswaldo nem de Djavan, mas no norte, guardiã. É, ele tá cantando. Lógico que eu canto, pra não gostar, você vai ouvir. Você ouviu aí o refrão, né? Então tá. O Francisco Bruno Rabelo, ele manda um e-mail dizendo: não gosto de Oswaldo Montenegro nem de Djavan, mas no norte, o açaí tem grande importância na manutenção das famílias. É. É uma fruta abundante, de considerável valor comercial e bastante nutritiva. Eu sei, minha mãe é de Belém. Então, ela não podia meter o pau. Eu meti o pau no açaí, eu adoro açaí. Ela devia ter te ensinado melhor. Eu adoro açaí. Ela é a guardiã desse povo. Ah, daí, trouxa. Açaí guardiã. Também no norte, os sertanejos ficam atentos a qualquer barulho vindo da natureza, fazendo-os ficar atentos e apontarem qual bicho está emitindo aquele som. É algo que os atrai. Daí, zoom de besouro, um imã. Entendeu? Que bonito, né? Esse ouvinte vai arrebentar aí, cara. Depois de uma noite escura, o sertanejo abre os olhos às 5 da manhã e se depara com um dia branco, claro. Daí, branca é a tez da manhã. Tez, pra quem não sabe como ignorante, é a pele do rosto. Nossa, olha, velho. Que lindo, nossa, né? Olha, nossa, eu agora, velho. Eu tô em lágrimas. Não, mas o cara arrebentou, o cara arrebentou. Pô, ele olha, arrebentou. O e eu continuo achando a música um saco. Olha aqui. Mais um aqui, olha. Eu posso ler depois, Augusto, também? Não, não, você não tem nenhum. Depois. Eu tô pulmando nesses, acho que eu tô inventando. Tadeu de Jesus. O Weber Tadeu de Jesus, ele manda até um link aqui do Djavan explicando o significado. Exatamente. De açaí guardiã, etc e tal. O verso acima é da música Açaí, do Djavan. A música é linda, mas chama atenção. Certa vez, o crítico Chechel fez um concurso para eleger o verso mais sem sentido. E o vencedor foi o Açaí Guardiã. No programa Som do Vinil, Djavan disse que não entendia o porquê da incompreensão. O verso é claríssimo, ele disse. E fez todas as explicações. Convencido da simplicidade do seu verso, Djavan sapecou. Não posso ser culpado pela ignorância e falta de conhecimento de algumas pessoas. Ah, olha, eu sou ignorante mesmo. Mensagem enviada... Tem problema nenhum. O Djavan não chamou de ignorante. O Djavan chamou o senhor de ignorante. Em 1900 e bolinha, ele não sabe. Já sabia que ia pintar um ignorante. Acabou, acabou o programa, acabou. Ali acabou. Benjamin, eu se fosse você, cara, eu ia ficar quieto. Eu não tenho problema nenhum em ser ignorante, gente. O cara arrebentou. Nossa. Mas olha... O Djavan arrebentou com o senhor. Que bom, eu não tenho problema nenhum em ser ignorante. Até porque eu não tenho nada. Mano. Eu não tenho nada. Eu não tô... Não, mas não tô falando. Sem ferradura, o cara foi de boa. Gente, mas não tô falando nada do cara. O Djavan, primeiro que eu não tenho nada contra a pessoa do Djavan, pelo amor de Deus. Eu não tô falando mal do mas Djavan. É o que deixa transparecer. Agora, não, senhor. Aquela música samurai do Djavan. Agora, a música do Djavan, aos meus ouvidos, são um saco. Todas? Hã? Imagina, todas. Olha aí. Pra mim, todas. Imagina. Eu não tenho o menor saco. Ó, samurai dele é legal pra mim, todas as músicas do Oswaldo Montenegro são um saco. Aí, ó. Isso é sensacional. Aí, ó. Ô, viu. Enquanto você lê, então, eu vou ler alguns tweets que eu recebi. Não, mas só ouviu. A música é muito boa. Sensacional, mano. Tem duas aí. Tem duas. Tá errado. Tem uma. Vai, Benjamin. Tem uma em cima da outra. Ah, isso é lindo, velho. Pô, eu piro com isso. Tá errado. Tem uma música em cima da outra. É verdade. Tem uma em cima da outra aí, Vitinho. Olha isso, que coisa linda, né? Não, o Djavan é legal, Benjamin. Pra caramba, eu gosto, eu tenho o direito de gostar. Posso ler alguns que eu recebi? Pode. Não inventa, hein? Tá, então não leio. Leio, mano. Não vou ler. Vamos lá, o Vitor Hugo, ele fala o seguinte. Não inventa. O que é melhor? Ouvir Oswaldo Montenegro, Jorge Versilo, Djavan, é bom ou também, injeçãozinha de Benzetacil. Eu fiquei com a injeçãozinha de Benzetacil. Aí mais, tem o Daniel Bruno aqui que fala o seguinte, concordo com o Benji. Ah, pior que Djavan é só encoxar a irmã no tanque. Aí tem o Ricardo Nielsen aqui também. Aí, Benja, tô do seu lado. Daqui a pouco os caras vão falar que o CD do Renato Russo cantando italiano é legal. Ah, não duvido, é que é a próxima. Isso é bom falar que esse CD do Renato Russo deve ser. Aí tem o Felipe Davi aqui, ó. Agora você vai falar que. Pera. Vai devagar. Mas tem que vai falar que Renato gosta. Russo é ruim, senhor. O cantando música italiana? Não, não. Ele falou Russo. Que o CD do italiano. Russo. Ele falou o CD italiano. Deixa eu terminar de ler mais um aqui, gente. Ó, Felipe Davi. Oswaldo Montenegro, prefiro raspar toda a tinta vermelha da ciclovia com uma colher de plástico. Ah, mas o que que ele gosta? Eles não colocam o que é, mas não põe o que gosta. Ó, o Gui Caldeira aqui, ó. Gosta do que é melhor, então? Do quê? Esses trouxas mandaram aí, esses trouxas. Mas assim, não coloca porque, esses trouxas que mandaram pro Berlim, manda o que gosta, pra gente poder comparar. Não, mas ninguém tá comparando. Não, vamos comparar o que esse trouxa gosta. Você teve a coragem trouxa, hoje. Trouxa. Você teve a coragem. Eu não, os ouvintes estão com o senhor, não sou eu. Nossa, queridinha. Sou eu. Ó, você teve a coragem de dizer hoje que gostava de Oswaldo Montenegro no ar. Mas eu gosto, acho legal. Foi a maior eu gosto de Oswaldo. Olha aqui, ó. Últimos anos eu sou, é que aí tá, eu sou eclético, eu gosto. Eu sei, é verdade, eu sou de rádio. De média. Eu gosto do Oswaldo, eu gosto do Gessé. Fazedor de média. Eu gosto do Hermes Aquino. Fazedor de média. Não, não sou fazedor de média. Você gosta de Oswaldo Montenegro, e já disse aqui o que eu não gosto. Eu não gosto de pagode, eu não gosto de forró. Pô, eu não gosto de sertanejo. Mas você gosta de Oswaldo Montenegro? Não gosto. Mas eu não ridicularizo as músicas aqui. Eu ridicularizei. Não, se eu sigo ele fala. Então, você ficou aí. Não ridicularizou, mano? Fico aí. Como é que é? O cara gosta do pescador, eu amava. Ridicularizou sim. Eu não fico lendo as letras dos pagodes e ridicularizando aqui, não. Eu só acho bom mesmo não fazer isso. Eu não ridicularizei. Eu respeito as músicas, é diferente. Eu não ridicularizei. Eu perguntei assim. Ridicularizou sim. Ele amava como amava. Aí, ó, isso não é ridicularizar a letra. Eu tô questionando. Ele questionando, tá ridicularizando, é isso? Ele amava como amava um pescador. Por quê? Mas continua. Os taxistas. Eu amava como amava o como amava o pescador? É. Continua. Continua pra você entender. Como amava o pescador. Então continua. Tem explicação. Mas acho que tem. Ele não tem inteiro. É legal quando você precisa explicar uma letra, porque não tem explicação. Não, mas quando explica, não, porque os caras são ignorantes. Às vezes a pessoa tem dificuldade de compreensão. Exatamente. Eu tenho. Como então, disse, eu tenho. Eu entendi. Olha, o profeta Djavan disse nos anos 80... Surgirás um São Paulino num programa de futebol. Então já não sou eu. Que se passarás por um corintiano. Três vezes. O Djavan agora é o Einstein. O Djavan daqui a pouco. Todos estupefatos com a sua ignorância. O Djavan agora é o Einstein. O Alan Gonçalves Domingos, ele fala aqui: amar como amava um pescador é uma referência ao encanto dos pescadores com relação às mitológicas sereias. Você não entende da letra. Os pescadores tinham amor à sereia. Você não entende. Parabéns ao nosso ouvinte. Esse ouvinte é sensacional. Olha, hoje tá um banho, hein? Tá 20 mil a zero, hein? Traz dois casais aqui. Traz os dois casais que estão aqui fora. Agora vai arrebentar. Pode ser eu e a Domênica, o casal? Também. Eu e Domênica, vai ter um entrelaça a mão aqui, meu. Eu vou te dar um tapa na orelha, isso sim. Traga os casais. Tragam os casais. Olha lá, Silvio, olha os casais chegando. Entre os casais, o topa tudo por dinheiro. Bom dia, torcedor, agora. Entre os casais agora. Traga os casais. Eu vou ceder no microfone aqui. Traga os casais, vamos trazer os casais aqui. Vamos fazer uma prova de perguntas. Ai, sensacional. Ouve, Benjamin. Primeiro, o Paris Saint-Germain ali. Qual o seu nome? Fala aí no microfone. Oi, Matuidi, como é que você está? Fala aí no microfone. Boa noite, o Ellerson. Isso, São Paulinho. O Ellerson, nesse embate que está acontecendo no estádio 97, quem você acha que está se passando pelo grande bobão? Primeiro que não tem embate. Me perguntaram se eu gostava de passar. Deixa ele falar. Você gosta de Oswaldo? Vai intimidar o... Eu não tô perguntando. Você amava como amava o pescador? Ajusta o microfone direito aí, Bah. Responde se amava como amava o pescador. Vamos lá, deixa eu falar. Benjamin é um fanfarrão. É um fanfarrão, Benjamin. Benjamin fanfarrão. Um fanfarrão. É, tá todo mundo com razão, né? Javan é muito bom, todo mundo gosta. Mas assim... Todo mundo todo mundo gosta. E outra, é, ele gosta muito de Guilherme Arantes. Aí eu concordo com ele. E poderia rolar loucas horas aí. Sensacional. Mas Guilherme Arantes é bom também. Tá, lógico, Guilherme Arantes não é bom, Guilherme Arantes é espetacular. Lógico que é. Ele disse, Benjamin, um fanfarrão. 1-0 pra nós, doutor. 1-0 pra nós, 1-0 pra nós, RG. Agora eu vou falar com Vai. Vamos lá. Não, só fala do. Não. Vai. Vai, menina! Vai. É rápido. Porra do microfone. A questão é. Você. É por isso que eu não gosto de mulher. Deixa eu perguntar. É por isso que eu não suporto. Parece aquela atriz que é a esposa do César Filho, não parece? Ah, parece. Elaine Michelli, não é? E hoje. Pra quem não fala, bem lembrado, hoje é aniversário do César Filho. Parabéns pro César Filho. Hoje é aniversário do César Filho, pô. Você gosta de Djavan? Parabéns. Você gosta de Oswaldo Montenegro? Gosto. Você gosta de Hermes Aquino? Não conheço. Não conhece. É, quem não conhece a Mizaquino não pode falar. Gosta, sim. A gente não vai falar mal da você. Você gosta da opinião do Benjamin? Não. Aê! 2-0 Também não gosto de você? Hoje vai ser um massacre. Mas eu quero tirar uma foto com ele. Não vai tirar, não. Agora vamos falar com a moça ali de cabelo vermelho. Olha, antes da moça de cabelo vermelho falar, olha aqui, ó. Gostoso. César Filho mandando um WhatsApp aqui. Muito obrigado a vocês pela lembrança do meu aniversário. Amanhã, na minha casa, farei um jantar pequeno para 150 amigos. E trarei o Jota Quest no meu aniversário. Bom, Jota Quest é Veja, passe o convite a todos os amigos do Estado 97 para amanhã na minha casa. Dê o endereço aqui, número pá. A partir das 22 horas na casa dele. Depois show do Jota Quest, hein? Aniversário. 150, 200 pessoas apenas. Parabéns pro César Filho. Muito bem. Parabéns a ele. Tá paquitão assim? Vamos falar com a menina. Qual o seu nome? Jota Quest, no sábado à tarde? Priscila. Isso. Ô, Priscila, tudo bem com você, Priscila? Tudo. Que time você torce, Priscila? São Paulo. Ô, mais uma tricolor aqui no estádio 97, que beleza. Você gosta do Djavan? Muito. O que você tá achando desse nosso debate aqui? Não vai pra lugar nenhum. Não vai pra lugar nenhum, mas quem tá levando pra lugar nenhum? Mas quem não vai pra lugar nenhum? O assunto. Chupa! Cada um tem o seu. Opinião. Chupa, seus trouxas! Mas você tá. Não, mas ela não foi do teu lado! Não foi do teu lado! Mas não interessa, você não foi do meu lado! Não, mas essa não é a pergunta! Se fosse o fim do mundo! Ah, ele perderia! Se hoje fosse. Chupa, trouxa! Chupa! Benjamin, fica quieto! Se hoje fosse o último dia do mundo, se tivesse que embarcar no barco do Benja, que toca as músicas que ele gosta, ou no barco do Sombra, do Dodô e do RG, que toca as músicas que a gente gosta, você ia embarcar em qual? No de vocês. Ah, muito obrigado. Aí é que está. Aí é que tá. Eu amava como amava os professores. 3-0. Chama o Porquinho. Vamos falar agora com o Porcolino. Ô, Porcolino, tudo bem com você? Beleza. Qual o seu nome? Tiago Vitalino. Tiago Vitalino. Ó, Tiagão. Ele é conselheiro Vitalino. Nós. Exatamente. Olha aí. Vou botar uma música do Djavan agora aqui, olha. Olha lá. Põe o samurai. Não. Tô botando uma aqui. Meu bem querer. Olha. Meu bem querer. Você conhece. Mas eu conheço tudo. Não, porra, então como é que você fica falando aí? Pra criticar, não gosta, mano. Ele não ouve. Mas é o seguinte, eu tô um pouco com o Benja, viu? Porque assim, ó. Conhecer, beleza. Mas tem música que, ó, é um, ó. Pé no saco, mano. Chupa, sou mais as que o Dodô toca de manhã na energia na velha. Obrigado, muito mais obrigado. Mas o flash é aí o Dodô é impagável. É o Shake falar. Chama um cara de personalidade e dá nisso. Então você vai no barco do Benjamin, é isso? É, vou no barco do Benjamin. Chupa aí, seus trouxas. Mas se eu for... Mas o meu barco toca as coisas que ele jogou. Mas eu vou no barco do Dodô. Mas é as coisas aí, filho. Eu vou no barco do Benjamin, mas faço esquenta no Dodô ali. No barco você faz skate, Dodô. Ô, Dodô. Nós. Ô, Dodô, aqui é Palmeiras, Dodô. Olha, fica na sua, menina. Fica na sua e no meio das suas gavetas. Ô, Thiago. Pô, mas você vem aqui, cara. A gente dá moral pra você, etc e tal, cara. Você dá essa bola fora, tá 3-1 pra nós. Ele tá fora, ele não pode ter opinião dele. 3-1 pra nós. Ele ganha os dois pontos, mano. Mas pra você sair bem, você quer aproveitar a participação no microfone? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar assim. Dá pois pra não. Pôr um fundinho musical? Tipo esses que o Dodô coloca, assim? Tipo um flashback. Coloca aí o sombra um S e o S band, pronto. Tipo um Belly, alguma coisa. Marvin Gaye, Marvin Gaye. O que o Dodô mandar, tu podia botar. Marvin Gaye, Marvin Gaye. Só, sai de ré, seu filho, não, não. Música romântica, Marvin Gaye. Let's get it on, let's get it on. Boa, boa, Dodô. Let's get it on. Pra fabricação de pessoas. Let's get it on, porque vai ser... Let's get it on. Música pra quê, Conte? Fabricação de pessoas. Essa música, ó, desumano. Vou até exala, vou exala. Vou cortar o microfone pra você ouvir. Olha aí, ó. Ouvi aí, ó. Porra! Chavão na fila do isso pão, é música, Vinícius. Os caras vão aí. Isso aí, guardiã. Mas ninguém é o máximo. Mas tranquilo. Gostava de tocar uma musiquinha de fundo aqui, né? Tô aqui pra prestigiar o programa de vocês, falar que vocês são impagáveis, realmente. Obrigado. Pô, valeu, cara. Obrigado. Não, impagáveis. Impagáveis. Deixa o Fernando saber disso, que é impagáveis, né? Acho que eu ouço vocês desde 2002. Desde a época que... Desde a época de 2002, 2003, eu via indo pro ensino médio, fiz o ensino médio, fiz o técnico, fiz engenharia e ouvindo vocês, cara. Vocês estão, ó... Todo dia com a caminhada aí. Pô, legal, obrigado. Legal. Você que tem uma visão legal, você acha que esse programa vai dar certo? O estádio eu acho que tem tudo pra dar certo, viu? Pô, Deus te ouça, irmão. Se continuarem assim, tem tudo pra dar certo. Deus te ouça, irmão. Deus te ouça, irmão. E como vocês fazem parte dessa, vamos falar assim, dessa sua parte... Da vida, né? Da minha vida já, né? Sim. Vamos contar aí que já estão aí um bom tempo ouvindo vocês diretamente. Certo. Eu gostaria de me aproveitar hoje, né? E... fazer... Você vai pedir? Aproveitar, né, RG? Vai, garoto! Cara, vem pedir aproveitar. Camiseta, hein? Moletom, é moletom que o Dodô dá de manhã, o moletom é da hora. Ele vai pedir coisa... Não, então peraí, eu quero filmar você pedir coisas. Ouvinte que pede coisa no ar é legal. É legal. O moletom, pera. É legal, o moletom G tá moletom, legal. Moletom. Tá. O CDzinho. Mas aí? O CDzinho... Pedi CD, adesivo, moletom, o que mais? Moletom, um boné vista aérea. E o que mais você quer pedir? Mas eu acho que você tem um pedido melhor aí. Peraí, espera só um minuto. Eu acho que você tem um pedido melhor pra fazer. Tem um pedido melhor que você vai fazer. Eu acho. Mais importante. Exatamente. Diga. Fala. Tá aqui em rede nacional, pedir a Priscila, minha linda namorada, agora em casamento. Se ela quer casar comigo. Olha isso, pedido de casamento ao vivo no estádio 97. Beijinho na boca! Olha só, sensacional! Pera, deixa eu ver se ela aceita. Deixa ela falar no microfone se ela aceita. Cara, ela tá estupefata, cara. Ela tá... Acho que ela aceitou. Tem que ver se ela aceita, né? Vem, vovó. Tá doida, cara. Já viu isso, vovó? Perdeu o ar, perdeu o ar, cara. Você gostou, vovó? Adorei. Ufa. Ah, sensacional. Olha, acho que é a primeira ela vez. Ela fez o não, Domênico. É que ela não queria falar. Hã? Mas eu achei que ela tava recusando o pedido. Tá recusando? Você recusou o pedido? Não, deixa ela falar no microfone. Para aqui no microfone. E aí? Eu quero casar com ele. Sim. Você casa? Bate no peito e fala, hoje eu vou transar, bestado. Que sensacional. Muito legal. Boa atitude. Muito legal. Muito legal. Então, obrigado. Não. Muito bacana, hein? Ô, parabéns. Ô, o Ed Mota mandou bem, Sombra. Ele mandou aqui um e-mail pra gente hoje, né? Agradecer a prontidão do Sombra e do Bá, que atenderam rapidamente aí, falaram, não, beleza, agita com o Bá, o Bá já... Hoje, né? Prontidão, falou, bora. Falei, então bora, se for amanhã, pode ser que não. Então, bora hoje. Vamos hoje, vamos hoje. Bora hoje. Muito legal, muito bacana. Quantos anos, amor? Já? Lancei já? Aí, olha, mano, só, que legal. Como esse mundo tá precoce, gente. Fala, mano, caixa também, mano. Como esse mundo tá precoce. Qual que é a probabilidade da Taizinha estar aqui semana que vem e depois de 25 anos de namoro, é o primeiro namoro que tem bodas de prata na história. Mas, gente, um ano e meio você nem conhece a pessoa. O pessoal tá queimando a largada, Benjamin. Qual que é a chance? Ó, vocês não moram juntos, não, né? Olha, gente, um ano e meio. Ah, mas vai dar certo. Esse mundo tá muito precoce. Vai dar certo com ela já. Esse mundo tá muito precoce. Você tá namorando quantos anos com a Taizinha? Ah, 9. 9. Não, 9, eu tô conhecendo, eu tô ficando ainda, gente. Eu vou começar daqui a pouco a engatar um namoro mesmo aí. Quando tiver uns 15, aí eu vou ficar noivo. Aí sim eu vou ficar noivo. Mas olha, a primeira vez no Estado 97 que tem um pedido de casamento, não é? Sim, sim, primeira vez. Ela nem chorou. Ai, que feio. Agora, nem chorou. Aguinaldinho, canta uma música bonita aí pro casal. Não, peraí, eu queria aproveitar também esse momento romântico. É, me aflorou. Você vai pedir. E me aflorou agora, bate atrás da aliança aí, menino. Olha. Eu, nesse momento, eu estou muito emocionado, porque a gente vê anos com a pessoa, transa toda hora. Domênica! A mãe? Você a quer mãe? Casar comigo? Tem que pedir pra tua mãe. A mãe. Beija, beija, beija. Você tá louca, vai pro inferno. Você tem que pedir pro Mota que gosta desses troços aí. Eu sou casado. Quero dizer uma coisa pro casal aí. Ó. E sejam felizes o casal aí, tá certo? E vai ser muito legal, vai ser muito legal, pode ter certeza. E se for pode casar, pode me chamar pra fazer o casamento. Exatamente. Passou comigo, não separa mais. Exatamente. Pode me chamar. É nóis. Exatamente, eu vou chamar. Boa, parabéns pra vocês, viu? E obrigado pela visita de vocês dois aí também. Obrigado, obrigado, gente. Vocês, valeu. Viu? Obrigado, viu? É isso aí, muito legal. Estádio 97, teu oferecimento de HDI Seguros. Quem quer falar? Quem quer falar? O rapaz, ele quer pedir o Rudy em casamento. Fala, fotógrafo. Fala aí, fotógrafo. Ei, meu nome é Everton aí, ó. Tô 100% um Benji aí, ó. Valeu, Everton. Olha, chupa aí de sombra. The Number of the Beast, Iron Maiden. Na veia, up the Irons. Aqui, ó, vou perguntar uma coisa, vamos ver quem sabe que time eu torço aí. Eu sou dilacerador de Bambi. Sou fritador de sardinha. E sou detona, pega entulho. Deve ser um idiota futebol clube. Não. Acertamos. É. Não, aqui é o seguinte, aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte, ô Sombra, queria dar fazer uma caridade pro mano aí, ó. Ô, mano, tem uma caçamba de entulho ali perto da Rua Palestra Itália. Oh. Leva lá pra Itaquera. Nossa, leva pra Itaquera lá. O programa tá sensacional. Eu não vou revidar. Eu vou embora. Sabe que eu não vou revidar, Benja? Porque esse aí fica do lado de fora do Vila Mix. É. Esse é o que tá do lado de fora. Esse aí nem pisa, velho. Aliás, não fica do lado de fora, fica do outro lado da rua. Bate no peito e fala, minha pizza tá grande, abastado. Então, Brau, deixa eu só mandar um abraço aí, ó. Primeiramente, mandar um amo ela aí, né? Obrigado pela cerveja. Pra Fernanda aí. Tá. Aí trouxe uma cerveja pra rapaziada aí. A minha é The Trooper do Iron. Uma Divina aí, que é uma cerveja maravilhosa aí, uma Trooper. Tá bom. Obrigado. Mandar um abraço pro pessoal da Beer Velt lá, portadora. Tá bom. E impagáveis você aí. Tudo de bom aí. Valeu, cara. Chupa, mano. Vai pro inferno. Beleza. Bom, vamos falar aqui da HDI Seguros, isso mesmo. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir. De repente, bate no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97 também tem um oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eliar, muito além da partida. Olha o avião passando aí, Bah. Anota que o avião tá passando. U2 em Barcelona, só com a energia 97 e o estádio. Estádio 97 também foi oferecimento de Acer. Construindo com valor. Vamos falar aqui da loja do Estádio 97, vamos? Atenção, hein? Preste atenção. Você sabia que a loja do Estádio 97 tem um monte de produtos do seu time? É verdade. Tem um monte de produtos do seu time. Você entra lá e você pode escolher um monte de produtos com o time que você ama. Você compra produtos oficiais e ainda ajuda o seu time. E os produtos chegam rapidinho na sua casa. Aí você fala, mas sou carioca, tem produto? Tem do Vasco, tem do Flamengo, do Flu, do Bota? Tem sim. Tem do Grenal? Tem. Tem Grenal no fim de semana. Mandaram embora o Aguirre, hein? Mandaram. É. Os salários lá também estavam atrasados, hein? Também. Também. É isso aí. Então acesse, conheça a loja do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. E além de você comprar para você, sempre você pode encontrar os presentes mais legais para os seus pais, para os seus amigos, tá bom? Vai lá, visite loja do estádio 97.com.br. E também tem camiseta do Estádio 97. Isso mesmo, tem canecas do Estádio 97, tem produtos do Estádio 97, tem squeeze do Estádio 97, tá? Para você colecionar, loja do Estádio 97.com.br. Siga no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. Estádio 97 também tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Deixa eu agradecer aqui a Juscelia Souza Macedo e mandar os parabéns para o Arthur Gabriel Macedo Nascimento. Está fazendo 14 anos hoje, é super fã do Estádio 97, olha aí. Muito bacana, hein? Feliz aniversário, todo mundo ouvinte assíduo do Estádio 97. Muito bacana, ele ganhou aqui um livro, muito legal. Ah, ele veio retirar um brinde aqui, tá lendo um livro, muito legal. Eu indiquei um livro pra ele, bacana. Os números do jogo, bacana. Valeu, Josélia, o Antônio, os pais dele, o Arthur. Lê faz bem pra caramba, viu? Muito bom. O Benjamin não leu? Olha o que virou. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Joyce e pro Leandro, que vão casar amanhã e eu vou estar fazendo o casamento deles, hein? Um grande abraço aos dois aí, os noivos, tá certo? Boa, e abraço aqui também do quem tá mandando aqui pro João Flamenguista, o Joab Flamenguista, Matuidi. Tá mandando pro André Palmeirense, pra dona Lúcia Sogra, ó, puxando o saco da sogra, hein? Apelido como Cascavéia, ó. Cascavéia? Cascavéia. Que beleza, hein? Eu queria agradecer todos os ouvintes que estão apoiando meu casamento. Com quem? Infelizmente... Ele tem o amigo imaginário dele. O meu DJ... É o meu marido. Vai nessa. Sensacional, Aguinaldo. Obrigado, Bidinho. Ó, eu quero mandar parabéns. Vai sonhando aí. Já que eu ganhei a cerveja do Isle of the Trooper, mandar um parabéns. Hoje é aniversário do Bruce Dixon, a lenda. 57 anos. Todo mundo faz aniversário hoje? Hoje o Bruce Dixon, um abraço pro César Filho. César hoje. Filho sempre. César Filho, hoje amanhã é a festa lá que eu vou passar. Vamos lá. Filho. Tá bom. E que você sabe quem que é o responsável pelo todo o buffet? Não. Calef. Ah, é? João mesmo? Francisco? Ah, olha que legal. É, ele mesmo. Que legal. Você sabia disso? Não. Cozinheiro de mão cheia. Não sabia. É verdade. Então, parabéns aí pro César Filho. Daqui a pouco passo o endereço pra vocês. J Quest, mãe na casa do César Filho. Eu achei que o Calef só cozinhava esse miojo, velho. Achei que o Calef só cozinhava miojo, mano. Imagina. Opa, filé é master boa chef, pra véio. Todo mundo. Manda bem. Masterchef ele. Masterchef. Camiseta do Estádio 97. Ah, ele devia estar lá no lugar do Jacão, o Calef. É, né? Fácil. Camiseta do Estádio 97. Quem ganhou, RG? Quem ganhou? Vitor Blazetti ganhou uma camiseta com apoio da fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. E o porta-retratos do São Paulo. Presente da loja do Estádio 97.com.br. Quem ganhou? Humberto Anselmo ganhou, então, porta-retratos do São Paulo. Presente da loja do Estádio 97. Parabéns, vai lá na internet. E todos ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio volta na segunda-feira. Feliz Dia dos Pais, né? Para todos os pais no domingo. Ah, aí, sim, né? Feliz Dia dos Pais, é verdade. Valeu, Manão. Tamo junto. Com certeza. É nóis. Estádio 97 volta na segunda. No oferecimento da Esser. Construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom fim de semana para todo mundo. Feliz Dia dos Pais e bom clássico, hein? Tchau. Programe-se. Vibe 97. No ar, mais uma edição. Tá começando o Vibe. De segunda a sexta, 14h. Energia. Acorde para a noite da sua vida. Electric Daisy Carnival. Pela primeira vez. No Brasil. Electric Daisy Carnival. De

More music. Energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, ela chegou a sexta-feira. Dia de sair, dançar, curtir, namorar e ouvir muita música boa aqui no Night Sessions. Boa sexta pra você. DJ Anderson Tomé abrindo. Night Sessions. Sessions. A question of originality being lost as much as the experience becoming abstract in a way, less enjoyable. And in that sense, what we strive to do is to maintain the artist. In other words, the artist doesn't want to cease to move people from what they do musically. But at the same time, recognize that people repurpose music for their own ways. Strive to do is to maintain the artist agenda. In other words, the artist doesn't want to cease to move people with what they do musically. It's not so much a question of originality. But at the same time, the experience... It's not so much becoming abstract. The experience... It's not so much... abstract. A question of originality being lost as much as the experience becoming abstract. And in that sense, what we strive to do is to maintain the artist's agenda. In other words, the artist doesn't want to cease to move people with what they do musically. But at the same time, recognize that people repurpose music for other things. Mm-hmm. Sessions. Once the music Who are you carrying all those? God? Is that it? God? Well, I tell you.